Mercado de Homem. Também, BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também patrocínio de Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Começando mais um Estádio 97 com a sua formação quase old school. Seja bem-vindo. E aí? Beleza? Old school. E ó, quase old school. Um negócio que vale, que vale uma menção especial aqui, ó. É que o Benjamin, ele não nota esses pequenos detalhes. Pô, já, o programa nem começou, já sou eu. É que o Benjamin, ele só se apega a bens materiais, coisas do tipo. Mas ó, olha o pôr do sol da cidade de São Paulo hoje. Ah, que tá bonito. Tá bonito. Lógico, Benjamin. Tá bonito. Valorize as coisas bonitas que São Paulo tem, Benjamin. Mas é quem tem, não é São Paulo. Aí olha é o isso céu. Pra quem tá lá na Tiradentes, no centro da cidade, que hoje tem passeata, protesto, manifestação. Não, já teve de manhã, táxi, hoje não tem mais. Gente, senhor, de novo, dos táxis, de tudo. Aí mesmo, fala pros caras, olha, tem que tá aí na Tiradentes parado, aí no... Olha o Porto Sol, que 23 de maio, logo cedo, tinha incêndio, é fogo. Não, mas vocês criticam que o brasileiro nunca tem iniciativa pra nada. Quando tem, vocês reclamam também. Olha como você é sórdido, mano. Que figurinha aí, escrota. Boa, mano. Ah, esse aí, que figurinha escrota e oportunista. O mano tem razão. Certo, falei mano. Esses cretinos agora aqui, cara. É, o mano tem razão. O mano virou mó demagogo, mó hipócrita. E pra ter meia dúzia de acéfalo que acredita nele. Acéfalo não, ó. Ódio ao futebol moderno. Vocês são tudo coxinha aqui nessa mesa, velho. Eu não. Mas o que significa ódio ao futebol moderno? Ele gosta. Você viu o que aconteceu em Alagoas? Não, eu nunca defendi violência aqui. Eles gostam disso. Nunca defendi violência aqui. Eu defendo a forma old school de torcer. Por exemplo, você vai com... Torcedor vibrante, o cara que gosta de fumaça no estádio. Você vai com a tua mulher. Sinalizador, bandeira, batuque. Você vai com a tua mulher, por exemplo, você vai com a tua mulher no estádio. Ah, diga. Tá com a tua mulher e teu filho. Aí teu filho quer ir no banheiro. Por exemplo, o futebol moderno é ridículo, é babaca, porque o moleque tem um banheiro pra ir. Não falei isso. A não tua falei mulher isso. Quer ir num banheiro? Vocês ouviram falar isso? Peraí, que ridículo. Então não deturpe o que é dito. Não, peraí, eu tava quieto. Você começou o programa já me zoando? Zoando então, não, falando a verdade. Olha que ridículo. Por exemplo, o cara que vai no estádio, faz uma selfie. Torcedor selfie recrimina. É o futebol moderno. Recrimina. O cara que vai, mata, isso joga sinalizador, joga pedra. Isso eu também recrimino. Entendeu? Isso é old school. E o LED agora? Que vai usar? E o LED? A gente nunca vai usar o LED. Tá vendo? Então, no jogo São Paulo. Vai usar o LED? Por exemplo, você lembra? Antigamente a gente ia ver um jogo e falava assim: nossa, meu, olha esse gramado, olha esse estádio, que lixo. Isso é legal. Mas pra que sem um estádio legal? Quem você não pode isso? Ficar num conforto, é ruim. Mas quem disse isso? Isso é ser um futebol então moderno. Me diz, eu critico o torcedor selfie. Sombra, por exemplo, eu sou a favor aí da escola old school. Ele critica mais o torcedor, viu, Sombra? Ele critica mais o torcedor que faz selfie. Eu gosto do muito. Do que os caras em Alagoas se mataram pelo lá dentro. Pelo contrário, que você é incoerente ou então você se faz mas, absurdo. Mas, mano, rapidamente, me diga. O que é esse futebol moderno que você, não, que você e mais um monte não gosta? Não, muito mármore, sabe? Torcedor coxinha que vai pra estádio pra tirar selfie. Eu critico também muito o torcedor. Mármore. Também. Muito luxo. É que tem o palácio de mármore. Eu sou a favor, Sombra, da maneira old school de torcer. Peraí, eu vou falar. Eu sou a favor da época da arquibancada aí com bandeira de mastro. Isso eu também sou. Com instrumentos musicais. Isso eu também sou. Com sinalizador, isso com não. Fumaça. Eu gosto disso. Aquele torcedor vibrante. Hoje em dia, Sombra, o torcedor tá mais preocupado em tirar uma selfie e colocar no Instagram na hora do jogo sem nem se preocupar com o que tá acontecendo. Mas é porque o cara gosta do estádio que ele tá. Você sabe que é engraçado? Tirar selfie no intervalo. Você sabe que é engraçado? Na hora do jogo. Sabe que é engraçado? Ele gosta de tudo isso. Ódio ao futebol moderno. Pergunta quantos jogos ele foi em 2016. Justamente por criticar esse estilinho que você... Matei o Oeste. Justamente por criticar esse estilinho da Costa. Que vergonha, mano. Você é uma vergonha. Por quê? Porque a Arena Corinthians, ela é coxinha, é isso? Não, o setor Oeste é. É. Mas você não precisa ir no setor Oeste. A Arena toda, pelo amor de Deus. Setor Norte-Sul. Agora é legal. Quando eu arrumo outro. Você foi quantos esse ano? O torcedor... O dono da arquibancada outro no Brasil. Dia. Mas é que tem faltado dinheiro, beijo. Tô pagando IPVA, seguro olha, do outro carro. Dia. Olha, viu outro como ele é hipócrita? Hipócrita não. O torcedor modinha aqui é ele que torce na Riviera. Você vai pagar, pagar minha fatura do cartão? Torce na Riviera. Você vai pagar minha fatura outro do cartão? Dia, não, seu Benja. Não, você vai de Lacoste pro jogo. O outro Ricardo dia, Almeida. Benja. Falei pra você ele a respeito de um torcedor aí que tem DNA corintiano. Que também não fica com essa história aí de um gosto de futebol moderno. Não, nada de Roger Davi. Vitor Bino. Vitor Bino, que era. E diz que muita gente lá defendia que Corinthians tinha que voltar pro Pacaembu. Não, mas eu gosto muito do Pacaembu. Eu sinto que falta tinha que do Pacaembu. Voltar pro Pacaembu. Eu sinto falta do Pacaembu. E o Bá sabe do que eu tô falando. Mas antigamente. Aí o Benja falou: não, isso não existe, isso não existe. Mas o estilo de torcer no Pacaembu era diferente da Arena Corinthians hoje em dia. Mas isso é fato. Então o que eu tô falando não é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Tem torcedores do Corinthians. Existem mesmo. Mas Sombra, é igual, por exemplo, quando você dá um upgrade na tua vida. Por exemplo, eu posso sair da Vila Maria e morar na Vila Nova Conceição. Posso, claro que posso. Mas eu, sinceramente, tirei muitas saudades do bairro da Vila Maria. O Pacaembu e a torcida do Corinthians tem uma química, Sombra, que a ciência não explica. Mas eu não entendo, vocês pediram a vida inteira por um estádio, ok. Sim, vocês mas não, eu nunca pedi. Não, você pediu sim. Não, mas você sabe o que eu tô dizendo, o corintiano eu não. Sempre foi organizado porque não tinha casa. Aí ganhou a casa, minha vida, lá meu estádio. Ganhou não, tá pagando. Ganhou. Ganhar ganhou. Quando você não precisa pagar. O Corinthians Palácio de Mármore. Então vamos esperar pagar. Bom, o Palácio tá de Mármore. Até hoje tá pagando. Agora tem, em parte, que é voltar pro Pacaembu. Mas é aquele negócio. É, o homem pode sair da favela, mas a favela não sai do cara. Já diria o Mano Ele Brown. É o maior hipócrita que eu conheço. É verdade. Né? Todo mundo acha você, que isso é eu sou povão. Você virou moda. Tá filmando aí, ó. Virou moda. Foi falar, isso mesmo. Tá rindo. Não, virou não tô, moda. Não. Falar, o beijo é escroto, é arrogante. Eu não sou. Não, ele é. Isso não é moda. E ele se finge. Isso é verdade. Ele se finge. É tudo uma mentira. Ele é uma farsa. É isso que me revolta. Os nossos ouvintes, / telespectadores, estão vendo minha cara. E os caras não estão notando ironia na minha fala, não. Agora o outro aqui, ó. Cuidado pra não rir, viu, mano? O Ricardinho Almeida aqui, velho, é outra pegada. Ricardinho Almeida. Eu, né, sou o Ricardinho Almeida. Seu Bento, já que estamos falando lixo de gente escória dos torcedores do Corinthians, fala da manchete do Corinthians. Me dá tosse, Benjamin. Corinthians. Fala do Palácio de Mármore. Preparado pra estreia do brasileiro? Deve vir mudanças aí. Sim. E azedou pro Iago lá, contra a prova deu de novo negativo. Não, negativo deu positivo, não. Positivo. Quer dizer, deu positivo. Olha, vai ficar 30 dias, já tá suspenso. Quem agora? A Balbuena, enfim, vai ser titular. Não. O Balbuena, inclusive, ele também foi convocado aí também pra disputar a Copa América aí. Ele vai se apresentar também na seleção paraguaia e o Corinthians ele vai sofrer na zaga. Mas o Corinthians ele tem 5 dias aí pra montar sua defesa e apresentar com relação ao caso Iago. E o Corinthians ele trabalha com a possibilidade da absolvição, viu, Bento? Porque... esse tipo de tratamento, essa infiltração que foi feita no joelho do jogador, é um negócio muito, muito simples, cara. É um negócio muito usual no futebol. É, hoje, os caras que vão criticar, mas é uma substância dopante. Eu acho que esse exame antidoping, Bento, é um exame que eu não sei até que ponto que ele não é prejudicial ao atleta. Claro, você vai pegar um cara usando cocaína, ele tem que pagar pelo ato dele, concordo. Sim. Mas, por exemplo, o tratamento à base de anti-inflamatório, o tratamento à base de algum outro... um antibiótico, o que seja, velho, o cara tá curando uma doença. Ele tá, no caso do Iago ali, curando uma inflamação no joelho. Cara, precisa parar também com essa frescura, cara. É tudo, vai cair no doping, vai pro inferno. O jogador vai falar, mas isso aí pode comprometer o futuro do jogador? Bacana, o futuro é agora. O que vai acontecer daqui 10 anos na carreira do jogador, nem ele propriamente sabe dizer o que acontecerá, Domênico Gato. Com relação ao Iago, eu acho, sim, que deveriam caçar essa pena imposta aí de pelo menos 30 dias aí preventiva, que não foi decidido ainda qual será a pena dele, mas, porra, se tiverem um bom senso aí, vão liberar o menino aí, porque o menino, inclusive, é um cara do bem, Benjamin. O próprio departamento médico do Corinthians já se antecipou, no dia do jogo que o Iago fez esse tratamento, o departamento médico já mandou colocar na súmula qual tinha sido a substância que ele usou. Então, má fé não existiu. E pode ter mais um desmanche no Corinthians, hein? Hoje tinha um monte de boato rolando aí, por exemplo, que o André já teria propósito para ir embora, que o Romero vai embora no meio do ano, eu acho que o Romero Felipe tem proposta de Portugal. Não, mas é normal, Benji, um time cobiçado como é o Corinthians. Mas velho. O André, ele cavou a própria cova naquela batidinha de pênalti ridícula que ele deu contra o Nacional, foi sim. Ali ele cavou a própria cova. Ele cavou, não foi 7 metros, Benjamin, ele cavou 10 metros. Calma, tá certo? Mano. Bateu um pênalti ridículo da forma como ele bateu. Eu não critico o jogador que perde pênalti, Domênico Gato, mas existem formas e formas de você perder um pênalti. A do André foi uma das piores possíveis. Eu não acho que os caras falam que ele foi igual o Pato, não foi, não. Não, na escala não Pato foi. De displicência, ele foi nota 7. O Pato foi nota 10. Com relação ao desmanche, por exemplo, o Felipe, um zagueiro cobiçado, já quase saiu na última janela, assim como o Gil saiu, tá certo? O Romero, pelas partidas que ele vem fazendo, mesmo sem jogar bem, ele já tinha sido sondado nas últimas duas janelas, ele preferiu não sair do Corinthians. Agora, diante do futebol que ele tem apresentado, ele entende que ele merecia mais chances na equipe titular. o Tite não tá dando, ele e o empresário estão pensando na possibilidade de aceitar uma proposta caso surja agora no meio do ano. É viável o também. O Rubi Kazan veio atrás dele, né, em março. Sim, inclusive em duas oportunidades já. É, com relação a outros jogadores, Benja, eu acho que se sair são esses três aqui, ó. Por exemplo, o Felipe, quem sabe talvez o Romero e o André. O restante do elenco vai permanecer. O Balbuena chegou agora. É, os jogadores que estão ali jogando no meio-campo também vão permanecer. Não ouvi sondagem a respeito do Bruno Henrique. O Elias pode ser que saia também. É um jogador que pode ser que vá para a China no meio do ano. Cogitaram até a possibilidade de haver uma troca entre Canteiros e Everton do Flamengo pelo Elias. Os caras estão de brincadeira, velho. Os caras estão de sacanagem. E o Cássio, mano? Não, o Cássio não sai. Inclusive, na última aí pra... Tentaram levar ele, né? É, tentaram, mas não pagaram. Na hora de pagar, falaram, ah, vamos parcelar em 30 anos a dívida. Vai pro inferno. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. E domingo tem o Grêmio, hein? É. O oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Esser, construindo com valor. Vamos falar do porco? Opa! Ah, chegou o zagueirão lá, hein, Domingo? Quem chegou? Chegou o zagueirão lá. Quem que Mina, é o zagueirão? Seus cabelos é da hora! Tá chegando a fazer exame médico aí, deve ser apresentado. Chegou pro ano que vem, né? É, porque vai. É, assim como. É verdade, é verdade. O jogador deve ficar 18 jogos fora. Quem? 18 jogos, o Mina. Por quê? Porque ele é convocado à seleção colombiana. E Olímpica também. E Olímpica também. E ele mas só pode mas chegar a confederação de lá não paga o salário? Ah, ele só pode chegar no final de junho também. Ele só vem no final de junho. Mas quem que paga o salário dele nesse tempo? Palmeira. Não é mas possível. O seu Bento, os times do Brasil... É que o Santos está brigando, o presidente está brigando. Os times do Brasil, eu vou incluir Palmeiras e Santos nesse caso do Palmeiras com esse jogador. E o Santos com três jogadores aí. É, no Santos eu não sei se esses jogadores vão servir... A seleção brasileira, Olimpíadas e também... Contando Olimpíada com, contando com a Olímpica, cinco jogadores. Olimpíada, não, mas Olimpíada, todos eles vão servir as duas? Olimpíada e... O Gabigol, o Zeca então, e o... Mas e tanto o... Olimpíada quanto a... Sim, sim. Então, Palmeiras e Santos deveriam seguir o... Ah, não, Dodô, perdão. Na principal é Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol. Na Olimpíada eles não vão. Na principal. Ah, então o Santos não poderia recuperar. É, na Olimpíada mas... o Gabigol pode. Palmeiras, ir como é o caso aí do jogador servir Olimpíada e também Copa América, o Palmeiras tem que bater o pé, como o Barcelona fez com o Neymar. Bate o pé, filho. Fala, nós temos direito aqui. É verdade, ô Benjamin. Nós temos direito a liberar o jogador em uma competição. Não, mas já tá. Se já contratou. Já foi, ah, não sei quem contratou o jogador. E ele mesmo falou: só vou com esse. Já tá dito isso. Por exemplo, né? Domérico, o Lucas Barros. Não tem o que reclamar. Velho. Pediu dispensa da Paraguaia pra da Copa América. Pelo que eu fiquei sabendo, eles não contrataram, nem chamaram ele. Não, ele conversou hoje, antes já. Ele disse que pediu dispensamento. Tá aí, tá vendo? Copa América. Sei, eu ouvi dizer. Tudo bem, vocês podem falar isso aí. Ele era a quarta opção. Ele nem foi lembrado. Né? É. Ele não, nem mas foi ele lembrado. Falou isso na coletiva. Ele falou. Ele pode falar o que ele quiser. O cara lá falou. Não, mas se ele o treinador antes. Do Paraguai falou que nem lembrou dele. Será que ele meteu essa? Acho que não. Não sei. Ah, meteu o Miguel. Não sei. Ele tá jogando mal, ele tá na reserva. Pode não tá ser, indo bem. O treinador não lembrou dele, nem pôs ele tava no... Mas ele tava numa pré-lista. Ele tava numa pré-lista. Mas não foi convocado. Mas mano. Então, na lista final, o Pascoal ele disse que o jogador ligou pro treinador e falou: eu não gostaria de ir porque aí eu vou ficar no banco e eu tenho que ajudar o porco aqui. A declaração do jogador. Tá vendo? Olha aí. Mas eu não acho que ele da outra vez também, ele foi e machucou e volta e não joga. Não, mas ele não é titular. Ele não é titular. O que ele pesa nesse fato aí é pura e simplesmente ele não ser titular e ir lá meio que pra assistir o jogo. Ali no Palmeiras ele é titular. Então, mas no Palmeiras ele teve uma passagem ali, pelo menos, mesmo que curta, como titular. Depois ele perdeu espaço, aí ele se lesionou, aí o Alexandre entrou bem. Aí depois, por opção do treinador, ele não passou a ser mais titular. Mas a chance dele hoje ser titular no Palmeiras é maior do que na seleção do Paraguai. Esse é pro cara assistir sempre do banco? É melhor assistir no banco do Palmeiras do que no banco do Paraguai, né? Pô. Não é não? Só um minuto, mas preciso perguntar. Só um minuto. Eu preciso perguntar pra quem tá lá. Ô Cuca. E aí? O que acontece aí, ô Cuca? Fala pra nós aí. A gente tá lá certinho, né? Tá tudo certinho lá? Tá tudo certinho, né? Atibaia, com aquele jogador, com esse. Tá lá no Bourbon? A gente tá lá. É, vendo passarinho, passar, garça. Descendo trenzinho. Bonitinho, trenzinho, bonitinho, arrumadinho, né? A gente tá. Um agora, se o jogador vai ou não vai, depende dele. Ah, a gente não pode falar, vai ou não vai. Agora, a gente tem lá 38 jogadores. Tá todo no quartinho, 38? Sozinho, bonitinho. É. Tinha 48, Sombra. Tinha 38. Agora, já foram fora... 10 e ainda tem. E aqueles 38. Que voltaram? A gente acabou. Não, 48. 10 gente... foram. A ainda tá com 38. Parece o programa que aqui tem dia Jesus. Que chega aqui. A gente acabou trazendo. A gente acabou trazendo o Luan de volta. Colocamos lá o Luan. Luan? Canhotinho. Luan tá lá? O jogador. É isso? Luan. Isso me dá vontade de chorar um pouquinho. Não, eu não chora, Cuca, não chora. Hoje eu tô tranquilo. Não chora, não chora. Chama de chorão, Cuca. A gente lembrou que o país tá vivendo um momento difícil, tristinho, tumultuadinho, né? Então a gente fica agora. É, eu, na modéstia, falo pra vocês, o Palmeiras vai ser campeão. Ah, não, Cuquinha. Então coloca aí, ó, no seu, na cápsula do tempo. Vamos lembrar isso, hein? Nossa, eu não lembro nem os times todos. Preciso fazer essa cápsula do tempo. Olhar aqui o negócio do mundo. É, a cápsula do tempo aqui. Que é a nossa aposta pra saber quem serão os quatro primeiros colocados do Brasileirão e os quatro rebaixados, não é isso? É, isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer o meu aqui. Vamos fechar a cápsula do tempo aí. Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Pizza Hut. E você, o que tá achando da semana, né? A minha tá ótima, ou melhor, tá irresistível. Com a semana irresistível, Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, hein? 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é pepperoni. Aí é só você ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Pô, 5h48, fim de tarde, já vê lá qual é a loja participante para você pedir essa pizza de pepperoni, cara. Acessa lá o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut, 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97. Estádio 97, que também tem um oferecimento. Ah, mano, vamos falar do cartão Zoom, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Atenção você, ouvinte do Estádio 97, hein? Motinha, oi. Você que é um cara que anda direto de busão pra cima e pra baixo. Eu ando. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Lógico. Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Sem pegadinha, sem mentirinha, sem conversinha fiada. Você ganha R$5 de crédito nele, cara. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único. Que baita apresentão da Zoom pra você, hein, Motinha? É legal, hein? Ó, Zoom, a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar aquela fila monstruosa para reabastecer de crédito o seu bilhete único, tá legal? Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você, se liga só. Z-U-U-M, Z-U-U-M, M de mano no final, tá bom? Quer saber mais? Acesse o site. zoom.com.br/bilhete único. Boa. Perfeito, mano, perfeito. É isso aí, Estádio 97, continuando com as manchetes. Manchetes que vem no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E aí, seu Bento, chama aí. Tricolor. Tricolor? Tricolor. Aliás, olha, hoje daqui a pouco teremos um convidado, hein? O diretor de futebol do São Paulo, o Gustavo Vieira, estará aqui fazendo estádio 97 com a gente. Olha aí. Beleza. Torcedor de São Paulo, que aliás, hoje, torcedores virgens que ligarem, porque hoje é terça-feira, dia do ouvinte virgem. Torcedor que nunca entrou no ar ao vivo com a gente, que entrar no ar hoje for São Paulino, se disser, quero ir na torcida Estádio 97, ganha a vaga para ir amanhã assistir São Paulo e Galo no camarote único. Tá? Top, mas são vagas limitadas, então fique atento. Fica atento. Vagas limitadas, né, seu Ben? É isso aí, Sombra. Então participa aí. Jogaço amanhã contra o Atlético Mineiro. A dúvida é apenas Michel Bastos ou Wesley. Se o Michel Bastos não tiver condição de jogo, já está decidido que o Wesley será seu substituto. Vai trabalhar ali naquela região do campo ali onde o Michel Bastos costuma jogar. Uma função que ele fazia muito, né? No, quando jogava no Santos, jogava meio de meia ali, meio ala. Tá. O Wesley então deve fazer essa função caso não jogue o Michel Bastos. Se o Bastos não jogar, tomara que amanhã seja aquele dia melhor do Wesley, né? Porque ele até que teve uns jogos bons aí recentemente, né? O Carlinhos machucou, né? Foi bom. Foi bom. O Carlinhos, foi bom, ele desce a escada, ele se machuca. Ele é de vidro, né, velho? É, ele é o Carlinhos. Você lembra lá do filme do cara que tinha ossos de vidro? Lembro. Então, é mais ou menos o Carlinhos. Não era? É, isso aí. Ele foi cantar parabéns e teve uma fratura exposta, não foi? É. Foi. E o Breno vai pra faca de novo. De novo, olha. O Breno é a zica. Na boa, cara. Na boa. Sombra. Lá vem. Nossa. Eu sei que vou ser criticado, eu sei que vou ser execrado, eu sei que vão tirar pedras. Hoje ele tá animado. É, olha, normal. Pronto, ele primeiro se coloca como vítima. Normal. Aí normal. Vamos lá. Sombra, um atleta, cara. Tá na cara, ainda mais quando ele passa durante. Vai começar a bufar no microfone? Não, continua fora do ar. Rapaz. Você tava fora do ar até agora, permaneça. Não, eu tô Nossa, mandou calar a boca. Eu sou no ar. Fala no seu WhatsApp encostado na cadeira. Eu estou no ar. Eu começo a falar, ele bufa no microfone. É lógico, porque vem um festival de hipocrisia, de demagogia, de mentira. Hipocrisia não. O negócio é o seguinte, Sombra. Sabe o país que eu tô? No Senado. O Breno. Mas deixa o Valdir Maranhão. É o Mano Maranhão. Esse cara parece o pai do Tiririca. O Tiririca tirou o bigode, pra não ser confundido com ele. O Sarney com o Tiririca. Você viu isso, mano? Eu prefiro o Tiririca. Ô, mano, o Tiririca tirou o bigode pra não ser confundido com ele. É verdade. É verdade. Foi bem. Ô, Sombra, não, mas é sério. É? Com relação, por exemplo, a esse fato do Breno, depois de tanto tempo que ele permaneceu aí offline, tá certo? Preso lá na Alemanha, era natural que ele voltasse aí com uma musculatura frágil, uma musculatura propensa a lesões. Claro. Sombra, nesse tipo de situação, o Breno, tá certo, sabendo disso, e o Departamento Médico de São Paulo sabendo disso também, eles tinham que ter feito um trabalho aí, utilizando substâncias que poderiam cair no doping aí pra fortalecer a musculatura do jogador, mesmo sabendo que ele não teria condições de jogo. Mas quando usa essas coisas, depois não murcha? Não, não murcha. Ainda mais o cara que tem um condicionamento físico, o cara é atleta, ele voltaria a treinar de maneira, talvez, exaustiva, pode ser? Como o restante do elenco. O cara ia permanecer, Sombra, teoricamente dopado, tá certo? Com um negócio que pudesse dar um reforço muscular pra ele, mas ele não teria condições de jogo. Mas ele ia estar com uma musculatura apropriada. E aí ele entra na fila do rim, né? Não é isso. Mas é atleta. Atleta tá sujeito a esse tipo de coisa. O corpo do atleta, mais cedo ou mais tarde, vai acusar. Sei. Tá certo? E então, fica quanto tempo isso? Então, ele poderia, Motinha. É médico, né? Não, mas é verdade. O cara, quando toma alguma substância dopante, 6 meses depois não tem mais nada, Sombra. Durante esses 6 meses, ele estaria aditivado, treinando com o elenco e não poderia jogar. Mas é isso que depois você tá falando, mano. Tem algum fundamento? Óbvio que tem. Eu não posso falar que é experiência própria porque eu nunca tomei nada. Imagina. Mas, por exemplo, é verdade. O famoso xixi de arco-íris do estádio. Mas você não perde o efeito, mano? Mas é que tá, Mota. Quando perdesse o efeito, porque é natural que perca mesmo, ele já estaria com uma musculatura condicionada e estaria apto a jogar. Sabe o que eu tô me sentindo? Num túnel fechado com claustrofobia, velho. Tá me dando uma aflição de ver. Você pode sair do estúdio. Não, eu vou sair. Eu vou sair. E você não tá ele perder. Aqui. Não, você tá com uma aura ruim. Tem moças aqui no estúdio. Cuidado. Eu não xinguei, não falei palavra nenhuma. Aqui no estúdio e no carro, no escritório, na rua. Em todo lugar. Benjamin, mas aqui a gente fica com vergonha. Se tivesse o Mano e o Valdir Maranhão no precipício. Ô, deputado, quem é que você, empurrava? Se tiver quem? O Mano e o Valdir Maranhão. No precipício. Quem eu empurrava ou quem eu salvava? Não, quem você empurrava, né? A morte é sempre mais legal. do que salvar, eu prefiro. Mas um vai cair, né? Dá na mesma. Então, empurra alguém. Ah, eu acho que o Maranhão. Acho que o Maranhão. Mano, você tá com cotação zero. Não, como? Eu salvava o Mano? Não, mas ele pensou aí. Você falou, acho! Porque me veio na cabeça que passou um filme mas rápido. Mas já foi o tempo que ele gostava de mim. Aí, Baú, por favor. Opa. Eu senti agora uma mágoa. Normal. Tá triste. Mano. Eu senti agora uma voz de mágoa no programa e até agora eu só recebi pedradas e tijoladas por parte. Eu só gostaria que ele falasse aqui no ar se foi de coração. Ok, ele não vai responder, então pra mim foi de coração. Foi de coração, hein? Olha, tá fechado. Tá fechado. Hã? Fala tá saindo. Não, tá não saindo, viu. Mas ele bufou quando você tá foi falar. Não saindo nada aí. É, então, uma informação aí. O Tite. Hã? Você ainda gosta de mim? Que bem. Pode falar, velho. É, dá um beijo. O pior momento pra mim, o pior momento do ano pra mim é quando eu saio de férias. E eu que sou demagogo. Faz a escuta. Por que você. Porque são aqueles. É rápido, né? Que às vezes fica 4, 5 dias só. Você não aguenta ficar sem ver o RG, né? Mas. O RG esse ano. O Benjamin tem 4 momentos ruins no ano. Mas deixa eu falar um negócio sério. Que o Tite foi na coletiva agora. O Christian tá escalado domingo pra jogar contra o Grêmio. Oi. Bom, mas olha. Mas agora é o momento de fazer alterações. Parece que o Christian tinha omitido uma contusão. Talvez acho que você tenha isso. Então, mas tá certo, Tite. Agora é o momento de você fazer alterações e substituições. Muito bem. Na equipe. Seu Bento, do tricolor é isso? Perfeito, então. É isso aí. Vamos, continuando com as manchetes peixe. Do estádio 97. Vamos falar do peixe? Vamos aí. Fala do campeão paulista, pra alegria do RG e de toda essa nação alvinegra. Fala, baby. Bom, RG. Tá feliz, velho? Nossa. Chegou um gringo, hein? Nem parece que foi campeão. Gringo. Chegou o quê? Chegou um gringo aí. Emiliano Vecchio. Só chega em junho, né? Meio argentino de 27 anos, né? A gente comentou aqui, ele tava no Qatar. Sim. Né? Assinou o contrato de 4 anos aí com o Peixe. Mano. Então chegou aí. Eu não conhecia esse jogador. Ele é Vecchio ou é novo? Ele já é um jogador um pouco mais Vecchio. Né? É, nem muito Vecchio, nem muito novo. Mas é só pra junho, né, Baby? É, isso aí. Mas todos que são contratados agora é só pra junho, é isso? Ele tá rolando. Acho ainda, que sim, né? Que é pagamento de loja de imóvel brega, velho? É, não é pra agora, é só pra junho. Não, é porque acho que são os caras que estão trazendo de fora, não é isso? Entregue, hein? Deve ser, né? Tá certo. Deve ser isso. Muito bem. Ah, mas peraí, só uma coisa. Desculpa aí. Fala, Zedão. Você chegou. Não pode deixar passar. Ô, Zedão, o RG foi muito sucinto sobre isso. Não, eu ia dizer, ia complementar. Dizer, não, só avisando, Zedão, que o Santos joga amanhã pela Copa do Brasil, no Acre. Né? Acre. Acre, vai até o Acre. É longe, hein? Que é isso? Libertadores? Pegar, é fora do Brasil? É? Pegar o Galvez, velho. Não, Acre nunca... no Brasil. Galvez. Nunca ouvi falar nesse Galvez, velho. Porra, RG. Galvez, o Santos ganha, entendeu? Sensacional. Não é metal, RG. Vamos esperar. Galvenizado. Galvenizado. É só uma observação aqui. Fala, Zedão. Porque o Santos. Quando começa a Copa América aí dos. Data pra caramba. Agora isso aí, julho, não é? É. Começa a gozar. E o Santos precisa contratar jogador pra repor que a bandidagem da CBF fez com essa merda desse time aí. Olha a boca aí. De tirar todos os jogadores, esse bando de otário aí. Vocês são tudo otário. Você tá nervoso, velho? Não, eu tô nervoso, não. Tô comentando. Mas você é um jornalista imparcial. Não, de alto nível, falando palavras dicionário, pesadas. Baixo você tá calão, dicionário, não, não. Baixo calão. É que vocês não conhecem o dicionário. Velho. No dicionário, procura aí. Otário é aquele que enche o saco do Santista. Pode procurar aí. Não. Otário. O que eu tô dizendo é o seguinte. O Santos contrata jogador pra repor os que vão pra Copa América... Só que esses caras só podem chegar depois dessa merda, dessa regra. Calma aí, que adianta então? Moça no estúdio aí, os caras estão de sacanagem. Tem moça no estúdio. Não, você é um jornalista conceituado, você não pode se exaltar dessa maneira. Nervoso, muito nervoso. Eu tô meio energético ali embaixo, eu fiquei um pouco mais exaltado. Não, eu tô meio energético ali. Um aditivo, né? Com vodka? Não bebo, não é isso. Tá bom. Ah, entendeu? Mas deixa que o RG bebe por você. É, RG bebe. Vocês entenderam meu raciocínio? Não. Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Cara que apesar de... Então tem que parar o campeonato, vai começar, rasga essa cápsula de merda que vocês fazem aqui. Não, cápsula de merda, não. Você tá ficando louco. Não é. Ó, o Santos tem que começar com 10 pontos a mais no campeonato, tiraram todos os jogadores dele. Pra beneficiar, né? É óbvio, pra compensar. Mas como assim? Já quer sair com 10 pontos na frente? Claro, eles tiraram 3 craques. É porque no time do porco não tem ninguém interessante. Senão eles iam ver, ia pra seleção. Timinho com o Dudu, Arouca, reserva essas merdas. Isso ninguém vai pra seleção. Não ganha só a Paulistinha, não, viu, fio? Qual que, ó? Ah, trouxa. Ah, é. Você tá ouvindo aqui o Estádio 97, que tem oferecimento também da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Mano, Domênico, pessoal, por favor, chama a atenção de vocês. Vamos fazer uma enquete para esquentar o programa? Vamos? Bora. A pergunta é simples. Se os times de futebol fossem antivírus, qual time teria melhor proteção? Ah, Sombra, meu amigo, mano. Não é porque eu sou corintiano, não. Porque eu sou um cara isento e imparcial. Mas sem dúvida nenhuma, você tá ligado, né, Sombra? Seria o Corinthians, cara. Pra proteger a defesa do Corinthians, ó. Você tem ali, ó, o Peter Cássio no gol. O Felipe De Boer. E o Carlos Alberto Fagner na lateral direita. Nenhum vírus passaria, velho. Pepe, vou discordar. Não. Assim? Claro que seria do Verdão, do Palmeiras. Tá louco. Defesa boa, não se faz com um zagueiro só não, mano. Precisa de bons volantes. O Verdão tem os melhores do Brasil. Os melhores. Tarouca, Gabriel, Jean. Só os bons tem lá, mano. Só os bons. Os argumentos de ambos são bons. Então vamos fazer o seguinte. Você que tá escutando o estádio, dê a sua opinião. Se os times de futebol fossem antivírus, qual teria a melhor proteção? Se você acha que é o Corinthians, envie a letra A para 22030. Via SMS, você manda a letra A para 22030. Se você acha que a melhor proteção quem tem é o Palmeiras, envie a letra B para o número 22030, tá bom? Letra B para 22030. Participe da enquete, tá? Envia. Corinthians é letra A para o número 22030. E se você acha que é o Palmeiras, envia a letra B para o número 22030. Barbadas. Aí, próximo do final do programa, a gente traz o resultado da enquete aqui do Estádio 97 na Energia 97 FM. Estádio 97, que também tem o oferecimento... Ah, o Benjamin vai falar da BV Financeira, o Benjamin... Quando é pra falar de dinheiro, ele sabe onde você pode fazer um bom empréstimo. E aí, amigão? Só numa ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê, bons negócios pra você. Hoje, só ouvintes virgens, liga aí, 3284-7097. E torcedor de São Paulo que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar o direito de amanhã ver São Paulo e Galo. Ingressos esgotados, você só ganha aqui na torcida Estádio 97. E se ganhar, ainda vai lá no Camarote Único, tremenda mordomia. Ô, oh, que legal, hein? Um abraço pra todo mundo lá do Camarote Único, Marcelo Neves, é o Sérgio, não é isso? Todo mundo de lá, gente boa demais, hein? Júnior, gente. É, isso aí. Participe, Ariane. Mas hoje somente os virgens, tá? Participe também, dê conselhos pro Rudy. O Rudy que dizem, tomou um chifre, tá triste, não tá se sentindo muito bem, tá magoado. Eu queria entender a relação de um cara que é solteiro tomar chifre. Nossa, levou uma bota, sei, cara, ele levou uma bota. Uma bota? Se bota me deixasse mal, eu já tinha me matado já. Levou muita bota, sai, né? Claro, a gente sai na balada, aí o bicho pega, né? Tomou muita bota na vida, RG? Algumas. É normal, né, RG? Faz parte. Tomar bota, meu amigo, é igual bater pênalti, meu. Só perde quem bate, mano. Quem bate. RG, eu não sou jogador do Corinthians, de cada não. Cada 10, quantas botas você tomou, RG? Eu, Mota, eu não sou jogador do Corinthians, não. Eu acerto alguns, viu? Ah, RG, de cada 10, RG, quantos 3 você errou? Não tem essa. Ó, o Rudy, essa relação. RG, o Rudy, ele só entra no Vila Mix hoje porque ele tá na mídia, velho. Ah, isso é verdade, velho. Porque lá os caras peneiram, velho. Não é qualquer traço que. Mas é verdade, ué. Inclusive, um abraço pro Bruno do Vila Mix. E eles pedem pra você ficar fazendo imitação? Na fila. Fala a verdade, fala a verdade. Hã? Não. Ah, fala a verdade. É, você fica no camarote? Não, lá não. Ah, lógico não. Que pega. Você fica no camarote? Não, outro dia eu fui no Bar 18, que é um lugar que eu também gosto de ir. Eu fiz o Zeca Pagodinho cantando palco, mas no Vila Mídia não. Tem karaokê lá nesse bar, é isso? Não, não é. Tem um músico que eu conheço. Eu quero ajudar o Landucci, que o Landucci falou outro dia pra mim, meu, você não sabe como é chato. Eu tô num lugar, tô lá bebendo, curtindo uma, indo pro tiroteio. Bebendo muito, né? Ele não gosta. E vem os caras me tipo duas coisas que ele odeia. Pedir pra tirar foto e, ó, grava um vídeo aí. Grava um vídeo aí fazendo o Aguinaldinho. Eu nunca falei isso, mentira. Faz aí o do Benson. É, isso ele não gosta mesmo. O cara odeia. Então você que encontrar o Landucci, olha o Domênico. Não faça, porque não é mentira. Quem já foi no meu show, os caras pedem, eu sempre faço. Não, mas no show, pegar no show você faz. Não, depois, eu não faço. Vamos supor que você tá com uma menininha tal, menininha no Pizza Hut, tá comendo uma pizza, beleza? Aí chega alguém na tua mesa lá e fala assim, ô, seu Rui Landucci, ô, eu acho que você faz o Aguinaldinho lá, você pode ir, então, o Aguinaldinho. Faz a Domênica. Claro que faço. Você não fica com vontade de jogar pizza na cara do cara? Não. Ah, mas faz um pouco. Mas você me falou o contrário. É, ele tá mentindo. Oh, Primeiro que eu não vou perder um pedaço da Pizza Hut que eu gosto. Não vou jogar. Tá. Segundo que não dá vontade de fazer isso. Claro que não. Outro dia um cara... Os caras vão ligar aqui, o cara que vai no meu show e vai falar se vai fazer no show é diferente, você é profissional. Mas depois do show... Falando no shopping, no shopping. Mas que nem o Domênico no casamento, ele tira fé, faz... Tira foto, dá autógrafo. Tira foto, e quando acaba, o casamento, se bobear, ele vai com a noiva. Não, com a noiva, você tá louco? Aquela história que você me contou? História, você tá maluco? Não, o casal pagou pra você jamais ir na lua de mel junto. O Domênico paga o vale. Jamais se faria isso. Ô, Dodô, tá se louco. O cara te paga pra você ir na lua de mel... Mim, você vai casar, pode mandar. Aí, Domênico. Dodô, o que tem? O cara te paga... Qual é o e-mail, Domênico? E contrata. Qual é o e-mail pra contratar? Domênico@97fm.com.br. Aí mandou o e-mail pro você lá. Oi, Dodô, tudo bem? Eu vou casar. Ah. Tudo bem? Quem que é o Bob Esponja? Vai casar? E o cara que vai mandar, já manda a data, o local, porque às vezes a gente não tem. Então, vou casar dia 20 de junho e tal, babá. Ah, já? É o Chaves que vai casar. É, com a Florinda e tal. Tá bom. Além de ser tocar o casamento, você vai comigo pra lua de mel e toca durante a lua de mel? Vambora! Lógico. Você tá fazendo durante a voz de uma criança. Não, criança não casa, velho. Casa sim. Aliás, a gente toca umas músicas legais. Você fez coisa bem pior e não recebeu pra isso. Aí manda um Marvin Gaye. O Bá já foi num carro, o casal transando, o Bá ficou lá olhando. Vambora. E não ganhou nada, ganhou o Bá. Nem participou. Nada? Ah, mentira que você não participou. Só pra olhar? Pô, vou te falar, o que tem de gente promíscua nesse programa é impressionante. É verdade, velho. Benjamin é um lixo. Vamos lá pro telefone, 3284-7097. Aqui estão os churros. Aí, mano. Adoro churros. Aqui estão os churros. Bastante pra todo prêmio. Mundo churros. Em São Paulo não tem nenhuma casa especializada? Tem, caramba. É a casa dos churros. Aqui do lado do prédio, o cara vende churros ali na feirinha gastronômica. Na Freca é que eles dão churro de graça, hein? Ninguém te perguntou, ficaria parado. Pô, ninguém te perguntou, trouxa. Alô? Alô? O Gustavo tá mandando um WhatsApp aí que ele saiu do treino de São Paulo. Ah. Ele vai atrasar, mas ele está no caminho. Que problema. Tá? Quem fala? Ele pediu pra ver se o programa podia Aguinalda. Ir até às 10 hoje. Aí eu falei, tem que falar com jeito. Dá um jeito. Boa noite. Quem fala? Aguinalda. Não, que Aguinalda? É o rapaz aí na linha, o trouxa. Leandro. É Leandro. Fala, Leandro, tudo bom? Tudo bem, e você, Dudu? Beleza, tranquilo. Leandro, do que é o nome completo? Leandro Domingues Sequeira. Primeira vez que liga? Opa, primeira. É? Então tá bom, e quantos anos? 31. RG 3.1 hoje. Hoje não, mas amanhã... Hoje não, amanhã vai? Amanhã todo mundo no sofá, só na Sequeira, velho. Ah, ter... sensacional! Vai ter jogo amanhã? Zero! Secar é feio. Vai dormir. Olha, eu senti que... Sentiu a fisgada, velho. Tá dando no coração. Eita! Seca, pode secar mesmo, velho. Esse trocador, acho que é São Paulino, hein? Você acha que não vai ter, Motinha? É puxador. Todos nós na varanda, São Paulo! Então, pô, é daquela coisa de, pô, torcer pelo futebol brasileiro. O Galo é Brasil, o São Paulo é Brasil. Mas o Galo não é Brasil. Só porque o Galvão fala é isso, não serve pro resto, é isso? Ô, amigo, o Galo é Brasil, amigo. E aí, Galvão? Não tem cretinice maior do que essa frase, cara, na boa. Quem vai torcer para um outro clube pelo fato de ser do Brasil? Ah, eu vou torcer pro Atlético Mineiro, vou torcer pro Grêmio, vou torcer pro Palmeiras, porque é Brasil. Se dane, velho, se dane. Cada um torce pro seu, mas velho. Mas isso é dito lá em função, cara, da audiência. Eu vou, né? Não, eu vou falar um negócio pra não. Eu vou falar igual pra você, não é verdade, não. O torcedor ele é passional, ele gosta do dele, mas véio. Eu vou dizer um negócio pra você. Não assim, seja hipócrita, mas eu conheço gente que já torceu por outro time. A torcida... Mas porque não gostava do oponente de outro país. A final da Libertadores, o que o Atlético Mineiro ganhou... Eu torci pro Atlético, sim. Eu vou ser sincero. Eu torci. Você torceria pro Palmeiras? Quem que era Atlético? Você torceu pro Palmeiras? O Palmeiras ele não torceria jamais. Quando o Palmeiras jogou pro Manchester? Eu falei... Você é Brasil? Eu não falei Brasil. Você falou, é mentira. Eu falei, eu torci pro Atlético, eu torci, pô. É porque você entende que talvez o Atlético Mineiro não seja um rival hoje. Sim, mas você não falou rival, você falou um clube brasileiro. Clube brasileiro. Eu torci pro Atlético. Ué, mas você tem que usar sua coerência e torcer pro Palmeiras também. Por que você não torceu pro Palmeiras? Por que você não torceu pro Verdão, ué, trouxa? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Dependendo de quem torce pro Verdão aí, quem tá, eu torço pelas pessoas, cara. Se o cara tiver no clube, o que eu vou fazer? Ah, eu não, desculpa as pessoas. Não sendo contra o meu time... Desculpe as pessoas, mas eu torço contra. Se pudesse machucar ainda e desfalcar o time, né? Se o Moisés fosse centroavante do Palmeiras. Quem? Se Moisés fosse centroavante do Palmeiras. Mas o Moisés é volante. Não, não, mas qual o Moisés? O dos meus? É claro, é. O Moisés é volante do Palmeiras. Não tem como, né? É da tribo. Que não pode contra todo mundo. Ó, Jesus tá no Palmeiras. É. Aí eu vejo a torce contra. Aí deu um problema, aí... Tá louco, é primo, tá louco. É primo, é primo. Ô, Leandro, e você, cara? Você já chegou a torcer para algum time brasileiro que fosse, não fosse o seu? Olha, normalmente, até pela meu pai me levar desde pequenininho e meu irmão mais velho também ser torcedor da Portuguesa, eu acompanho bem de perto a Portuguesa. Ah, mas aí não, mas peraí. Esse foi no muro, hein? Mas é um time brasileiro, é um time brasileiro. Não, mas, pô, até meu pai, ele nem vai mais no estádio, cara. Ó, tá eu tão fui... desanimado que ele desistiu de acompanhar o futebol, cara. Agora, eu fui lá, que muitos foram, o Murumbi teve 50 mil pessoas, torcer pela Portuguesa contra o Grêmio. Sim, eu tava lá também. Então eu fui nesse jogo. Mas é pontual, né, Sombra? Se você vai ter uma Portuguesa, uma Ponte Preta, ou, sei lá, um Guarani numa final de brasileiro São Caetano, ou uma Libertadores, provavelmente, talvez você não vá pegar a bandeira, mas vá torcer para um time desse ganhar. Agora, a rivalidade, o grande mesmo, o cara não... Ó, pra torcer pelo grande, pelo rival, tem que ser muito brasileiro, hein? O Atlético Mineiro na final da Libertadores, você não torceu pro Atlético? Ah, eu assisto o jogo, eu não. Assisto o jogo. Não, peraí. Eu gosto de ver o jogo. Torcer, agora, torcer... Você pegou o se vibrando pro Atlético? Não, isso convém? Não é que eu torci, que eu peguei bandeira, camisa... Pegou o se vibrando. Não, mas eu queria que o Atlético ganhasse. Eu não queria. Então pegou o se vibrando. No gol, eu falei, pô, gol, não quero ganhar, não. Eu, por exemplo, times pequenos, Portuguesa, Palmeiras, eu torço. Porque eu acho evidente que a gente não pode perder. Tinha que vir um trouxa falar uma groselha desse. Fica quieto, Azedão. Olha, vovó, o Azedão hoje nem responder pra você. Tá folgado, viu? O Azedão tá folgado hoje. Eu desculpa a ele, viu? Ele tá bravo. É nós que ficamos disputando com um timinho pequeno, é isso? É isso aí. Tem capacidade de ganhar dos grandes. Tá no meio dele, viu, Júlio? Inferno você. Ô, Leandro, e que time você torce? Eu torço pro São Paulo. Eita. Olô. Semana tensa ou você tá tranquilo? Não, semana tensa, né? Porque assim, Sombra, mesmo o São Paulo tendo apresentado bom futebol nos últimos jogos, dentro de casa... É um time muito instável ainda fora de casa e jogar contra o Atlético lá não é fácil. Então, assim, ele não inspira nenhuma confiança, principalmente jogando fora. Vai depender muito do resultado que a gente conseguir aqui no primeiro jogo, amanhã no Morumbi. Agora, lá no Horto vai ser bem difícil também. O São Paulo, a gente não conseguiu ganhar nenhum jogo fora de casa até agora, cara. A gente enfrentou esses times pequenos do Campeonato Paulista e só tomou sufoco. Tem dois tabus, então, nesse jogo. Um, há 7 anos, eu acho que o São Paulo foi eliminado 7 vezes por times nacionais nas últimas Libertadores. Né? Exato. Ok, esse é um tabu. O São Paulo precisa quebrar, eliminar um brasileiro agora pra avançar. O segundo tabu é, esse ano o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa. Ou seja, tá mais perto de entenda. Quebrar os dois tabus. Não que ele precise ganhar, ele pode até empatar. Se ele ganha aqui e empata lá, e dependendo daquela história... Com resultado, Ok, mas Mas se o São Paulo conseguir também quebrar esse tabu, será ótimo. Será ótimo. Será ótimo. Olha, aí tem uma dúvida aí, viu? Mena entorce no tornozelo. Ah, não, né? Não. E talvez não possa jogar. Talvez seja o Matheus Reis. O Mena, que inclusive, nosso lado esquerdo do São Paulo, mas se não tiver o Mena, não tiver o Michel Bastos, lado esquerdo do São Paulo aí vai estar... Vai sofrer, né? Vai estar horrível, hein? Mena, Carlinhos, Michel Bastos... Pode acontecer de tudo, velho. E o pior é que daquele lado direito do Atlético Mineiro é um dos lados fortes ali, porque você pega, por exemplo, o Marcos Rocha, tem Robinho... É, o Robinho vai pra lá também, joga daquele lado. E vale lembrar, cara, que esse lado esquerdo não é tão forte assim. Só jogou o Mena. Matheus Reis, se não me engano, não jogou nenhum, não entrou nenhum jogo, cara. O Mota jogou tava alguns sugerindo jogos do Carlinhos, mas que também não vai jogar amanhã, como o Motinha disse aí. Então é bem difícil. Se o Mena realmente não jogar, preocupa bastante. Se fosse o Reinaldo que tivesse falado, ah, o Reinaldo que vai jogar, já ia falar, tanto faz, porque qualquer coisa que entrar ia ser melhor. Exatamente. Mas só que o Mena, apesar de não ser um jogador fantástico, o Mena ele vem sendo extremamente regular. E vinha atuando bem naquelas triangulações pelo lado esquerdo. Ele é mais ou menos. Com participação do Michel Bastos. Oh, Dodô. Não. Né? Participação... No começo ele tava meio ruim, mas agora, Dodô, ele tava indo bem. Tá mais ou menos. Ele não compromete. É porque não tem invenção. Faz o básico. É o cara da posição. Mas então ofensivamente você, né? Ele tava indo bem. Você não tá inventando nada, né? Que aquelas triangulações pelo lado esquerdo, São Paulo melhorou, que ele conseguiu agrupar mais os caras ali. Era o Bastos. No começo tava o João Schmidt. O Mena, né? Às vezes algum outro jogador encosta ali pra atuar também. Tava funcionando legal isso aí. Ô, Leandro, e agora, rapaz? Você não joga o Mena, meu? É, eu acho que tem que ir com o Matheus Reis, né? Não tem o que fazer. Vai com lateral mesmo, né? É improvisando. É possível também que o Bausa coloque o Caramelo e faça essas inversões, né? Talvez o Bruno na esquerda ou mandar o Caramelo pra esquerda, porque ele já fez isso em alguns jogos do Campeonato Paulista. Ou o Auro, né? O Auro. Nossa, Auro. O Auro. É. O Lucão. A não ser que ele coloque o improvisar o Lucão lá. Olha, mas o Caramelo tá machucado também, é isso? Não tô sabendo, chefe. Não sei. Pô, também? Eu não tenho essa informação. Eu queria dar uma informação aqui, boa noite. Fala, Zé. Acabei de conversar aqui. Fala aí, Pretzel. Uma pessoa influente aqui no MSN. Curso, tá tudo bem. MSN. Continua com o curso em 2016? Tá dando curso ainda? Não, tô dando forte, né? Inclusive, quem quiser entrar no meu curso, né? Então, é porque o Brasil vive uma crise, não sei se vocês sabem disso. Sim. É verdade. Parece que sim. É, para entrar no meu curso por mês, é uma vez por semana, né? Você pode entrar no meu curso. Paga quanto? R$ 199 a aula, né? R$ 199? É. Por que R$ 199? É, porque é a estratégia de marketing, né? Você psicológico. Não é 200, psicológico. Não é 200. 200 a mais. A pessoa nem percebe, né? Exatamente. Eu tenho uma informação forte, acabei de falar com uma pessoa influente. Sim. Quem? É. Quem falou pra você? É o seguinte, né? Eu não sei se você já foram pro Morumbi, tem o farol do Palácio do Governo. Sim, tem. Sim. O Genário que vende capinha lá de celular, né? Inclusive, um abraço pra ele, né? Quem? Genário? Genário, é. Ah. Ele vende presilha de celular também no ar-condicionado, né? É, várias coisas, né? O Genário, ele acabou de ouvir isso. Isso é forte mesmo, hein? O quê? Ele acabou de ouvir isso. Ele? Ele ouviu em outra rádio e tá me falando. Ele te passou a informação? Essa é uma informação bombástica, hein? É. São Paulo amanhã, se ganhar o sorteio, vai começar jogando do lado direito. Você não tem medo de divulgar a fonte? Então, assim, fonte forte. Não, o Genário, ele queria até aparecer na rádio, né? Uma fonte que queria aparecer. São Paulo ganhar no Caricuró vai começar no lado direito. Então, atenção, torcida tricolor. Informação forte. Mas o pior é que é verdade, viu? E sempre São Paulo ganha, tá vendo, sempre começa de um lado. Tá vendo como eu sei, ó? Porque o Rogério sempre chupa começa, seus trouxas, que é jornalismo, o né? O Denis também. São Paulo sempre começa atacando contra o gol do portão principal. Então, informação importante. Essa informação é só aqui na 97, nenhum outro. E qual é a música que tá entra? Sensacional, hein? Tá bom. Se o cara estiver do outro lado do assistindo do outro lado da arquibancada. Não, tô falando de quem vê pela TV. Pela TV, né? Tá bem claro isso. Pela TV, tá querendo acabar com a minha informação, né? Não, quero saber direito. Amanhã eu vou prestar atenção. Como é que é? Se ganhar o cara e coroa, ataca do lado direito, né? Portão principal. Exatamente. Mas olha, Leandro, amanhã ingressos esgotados. Não importa quem vai entrar em campo, tem que ser na base da garra. Se tiver esses desfalques todos, vai ter que apelar muito pra um ganso inspirado. Qual que é o seu percentual de temor pra esse jogo? De 0 a 10. Temor? Como assim? Seu percentual de temor, de 0 a 10. Ah, mano, é um clássico com um time forte. Esse papinho é 10. É 10. Ah, tá. Ué. Então, ou seja, traduzindo pro ouvinte, você tá borrado. Não, é diferente. Ah, lógico que é, lógico que é. Você não diferente. Sentiu isso? Sombra, ia vir aquele discurso. Ô, mano, deu tanta coisa errada esse ano pro São Paulo, e São Paulo chegou até aqui, velho, que eu não tô temendo mais nada. Não tô temendo mais nada, velho. Você dá a sombra de classificação amanhã. Mas o Benjamin falou que vai arrebentar com você esse. Possibilidade de classificação amanhã, não, né? Pros dois jogos, né? Sim, sim, sim, sim. É. Claro, eu acho que aí o Galo ainda tá um pouquinho uma determinada vantagem. É 55 a 45. É, também acho. Ganha agora. Uns 60, 40, mas é realmente o clássico. Eu acho que o Galo hoje ele tem. A gente, ó, uma coisa que faz falta pra gente é o Portuga falando bem do Atlético, que é do Atlético. E ele tá fazendo. Meu ganso! Ele ajuda e olha que ele continua, hein? Ô Leandro, oi. Então deixa o seu palpite pra amanhã, cara. É. 2-1 pro Tricolor. E, Sombrinha, eu quero ir na torcida do Estádio 97 amanhã, hein? Então você ganhou, boa. Vai lá no Camarote Único, você tem que estar, atenção, às 7 horas da noite, até às 7 da noite, na rua Curumins, número 5, uma travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição, lá tem um bar, vai rolar o esquenta pra vocês irem pro jogo, na torcida Estádio 97 no Único, tá bom? Curumins, número 5, é isso? Isso. Ô, Sombra, sabe quem que eu vi nessa usina aí ontem? Não. O Aranha e o Arouca. A usina de traição? É. Mas você vê que o Aranha ganhou um processo contra o Santos, vai levar do Santos quinhentão, hein? Chupa, trouxa. É, parabéns, ele tá jogando bem. Qual campeonato que ele ganhou agora? Ah, tá desempregado. Tá jogando? Acho que tá parado. Ah, isso ferrou. Oh, falando de goleiro, o Inter contratou o Danilo Fernandes. Contratou, o Inter contratou. Esse goleiro é bom, hein? E o Inter também tá contratando aquele centroavante argentino, Ariel. Que jogava pelo Curitiba. Jogava pelo Curitiba. É. Exatamente. Não, não é ruim, não, né? Não é uma maravilha, mas também não é ruim. E falando de goleiro, Sombra, o que não dá é a gente, na minha opinião, tá? A gente não pode continuar insistindo no erro até ter outra, pra não falar aí, uma outra falha do... Mas olha, o Gustavo tá vindo pra cá, o Gustavo, diretor de São Paulo, tá vindo pra cá, deve estar ouvindo o programa, e a gente vai perguntar pra ele, e ele deve responder... Até quando o São Paulo vai ficar com o Denis, tá bom? Não dá, não dá. A gente tem que colocar o Renan, a pergunta fácil. Ah, nessa hora, ele deve ter dado a volta aqui na Casa Branca e tá voltando. Você já falou. Vai começar com essa pergunta, mais fácil de todas. Ah, é lógico, estamos brincando. Não que a gente não vai perguntar, ele vai perguntar, mas a gente sabe que ele também não pode responder. Lógico, pode ser sincero. Eu acho que o pessoal do São Paulo lá tá com medo da esposa do Denis, cara. Se não colocar ele pra jogar, ela vai matar todo mundo lá. Ah, vai, com certeza. Pô, lembra aqueles crimes nos Estados Unidos, né? Que o cara entra metralhando no chão. Mas do jeito que ele tá, daqui a pouco ela vai twittar que não quer mais ver no gol. Ela vai falar, vocês estavam certos, desculpa. Precisa ver se ela é São Paulina. É, então. Né? Precisa ver se ela é São Paulina. É, só uma coisinha, ô Rudy, minha esposa aí tá ouvindo. É, RG, eu amo ela, mulher da minha vida. Qual que é o nome dela, velho? Meire. Mas você falou do Rudy. Você quer não, eu ia falar do Rudy pelo seguinte. O melhor personagem pra ela é o Casão com Tobias, cara. Ela obrigado, fala que ela viu o Casão na Globo, ela fica imaginando Tobias no ombro, assim, coloridinho, pequenininho. Todo mundo pensa isso. Mas por que imaginando? O Brasil inteiro vê, meu. Absurdo. Você não vê, né? Mas ela não vê o Tobias. Oi? Ela não consegue ver o Tobias? Não, ela vê, ela enxerga. Ela fica imaginando ele na TV lá. Não, o Tobias que ontem foi brincar de pirocóptero, meu. Eu girei ele na minha sala, meu. É. Saiu voando, meu. Foi embora. Ele? Tá voando ainda, não sei. Passou aqui agora. Ele passou. Você viu ele ali? Passou ali, você viu? Falou, Totô. Boa sorte, meu. Oh, e é muito bom o show do Rudy, hein, pessoal. Vale a pena ir aí. Viu? Aí. Honda City. Obrigado, viu, mano? Honda Hall. Ah, é muito bom. Vale é bom, a pena é aí, bom. Então tá bom, amigão. É da hora. E um abraço aí pro pessoal do Paraguai, pro meu irmão Sérgio, que tá ouvindo. O Paraguai que joga chuteiro de ouro lá. No Playball. E é isso aí, pessoal. Parabéns. Valeu, cara. Programa. Obrigado. Sucesso e vamos lá. Até amanhã, Sombrinha. Valeu. É isso aí, até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Ah. Eita, nós estamos aqui no Estádio 97, da Energia 97. O Dodô agora vai falar de impermeabilizantes. Recubre Plast, Dodô. É verdade, Sombra, olha só. Você, meu amigo, que está nesse trânsito desgraçado, né? E o que tem de gente fechando aí hoje tá bravo, hein? É rua. É o des... Nossa, tá demais. É complicado. Todo dia pra sair daqui da Paulista tá difícil também. Olha, mas o problema que você tem aí que tá ouvindo agora a Energia 97, o Estádio 97, você deve estar perguntando assim, eu estou com problemas de infiltrações goteiras e estou com problemas de umidade espalhado pela minha casa toda. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho aqui o produto que vai proteger a sua casa e vai exterminar todos os seus problemas, hein? É impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? Basta consultar os sites aí, em todas as lojas detalhadas, lá no www.sinteplast.com.br. Você que acessa 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá visualizando aí o site, ó. Sinteplast.com.br, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Brás. Brás da Cor e Arte. É corintiano, mano. Gosta de você pra caramba. Um abraço pra ele. Adoro o Benjamin aqui, o Brás. Ô, Brás, um grande abraço. Pro Brás. É, o Brás é gente boa. É, Brás, impermeabilizante é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa, meu amigo. Oh, RG número 2, o nosso pianista. Fica lá, Xadão. O Juca voltou. Juquinha. RG. Tava de férias ainda? Não, o Juca. O Juca. O Juca voltou. O Juca voltou. Ajuda na música, Benjamin. O Juca tá admirando a camisa do Bala. O Juca. O Juca. O Juca estará no resort, RG? Ah, o Juca sempre vai. Ele frequentador assíduo. Assíduo. Camisa de goleiro do resort. Camisa de goleiro, essa aí? Bonita, hein? Bonita, hein? Olha lá, o pessoal. Muito linda essa camisa. Muito legal. Abre, olha pra lá, ó, olha, mostra pra lá. Aí, babou, olha lá. Show de bola. Precisa ver o Bá trocando a camisa dele com goleiro, colocando goleiro. Essa. Meu Deus. Gostou, mano? Nossa. Qual time, Bá, isso aí? Eu fiquei todo úmido. Mas ele é todo depiladinho agora. Mas é porque vocês vão fazer daqui a pouco o Bá trocar realmente de camisa? Não, faz. Mas ele se depila todo. Não, mas aqui no peito ele não tira, gente. Não? Ele só tira no braço, na perna e ali nas coxas. Ele tira, ele deixa é todo depilado hoje. Olha aí, ó. Ai, que gostoso. Ô, Benja, você prefere que a pessoa tire os pelos dos braços, do peito? Da ou não? Coxa. Ou só tira de um amigo, dos braços, deixa... Eu que eu conheço? Eu prefiro o braço, amigo. E da narina, né, velho? E quem tira depilação da narina? Tesão, tesão. Coloca cera no nariz e tira. Tesão, amigo. Mas tem que tirar, meu irmão. Não, tem a maquininha, mas tem gente que faz com cera, eu tô falando. Não, mas coloca a cerinha no nariz e puxa. Me dá um tesão em homem, amigo. Me dá um tesão em homem. Você tem, velho. Você tem. Você falou que pegava o Brad Pitt. Dá vontade de pegar a Lapa. Dá na cara, amigo. Ô, fala a verdade. Pegava o Brad Pitt ou não? Eu tô dando... Eu tô andando. E a pistola que eu conheço? Deixa eu falar pra vocês, velho. Você pegava o Brad Pitt ou não? Pois é, o fato de eu falar que o Brad Pitt é bonito pra caceta... Não, você não falou isso. Você falou que pegava. Você já gay. Não. Mas, olha, você tá parecendo sombra. Você olha o David Beckham. É bromancer. Você fala assim, pô, cara, você vai falar que o cara é bonito, eu quero ter uma noite de amor com você, Benja. E aí? Quem? O David. E aí? Comigo? É. Porra, velho. Ah, não sei, velho. Sei lá, não sei. O Bruce. Aonde? O Bruce. Bruce Dixon? É. Ah, o Bruno tá de conchinha. Isso, meu amigo. Não precisa nem depilar, né? Deixa eu falar, gente. O Benjamin, Paulo que é isso. Não morde a fronha, não. Ah, que papo nojento. O cara é bonito, é coisa de. É o Choba de Trena. Isso aí. Choba de Trena, você. Legal, o Beckham não é um cara bonito? É. Não é porque o cara é bonito que eu quero ficar com o cara, tá louco? Benjamin, parabéns. Você mostrou que você não é mais fascista. Não, mas vim de você, eu não quero nada, não. Você foi muito bem. Odeio. Agora você precisa aprender a cuspir e engolir. Depois que você fizer os dois, você vai ser o melhor. Aquele dia lá você resolveu a charada, né? Que você cospe, né? É, eu faço os dois. Naquele dia eu só cuspi. Vagabundo. Em analfabeto político, eu só cuspo. O Aguinaldinho, e o Domênico? Ah, eu? O que é que tem a Domênica? Como é que ele... Parado, aqui quieto. A Domênica tá super casual hoje, toda gostosa. Tá mexicana. É casual? É, tá muito linda. Parabéns, viu, Dodó? Mas aí... ser aquelas meninas de clipe da década de 70. Primeiro, cidadãozinho, não te perguntei porra nenhuma. Você toma no seu lugar. Você gostaria de ver o Domênico, tipo, naquelas aberturas do Fantástico, saindo... Sai d'água? É. Ah, com certeza, com a lapadura, é. Olha aí, o das moças, seu louco. O que foi, depila? A moça aqui no programa, o seu maluco. O Domênico depila? É o Cátio. Domênica da... É, ela Cátio. Depila tudo. É. Aí, Domênico Gato. É a mãe dele que depila. O bêbado chega no inferno gritando, né? É... Cadê as mulheres desse lugar aqui? Gritaria, né? Aí, gritando pra caramba, hein? Aí vem o diabo lá de dentro e fala, ô maluco, que não tem mulher. Fica quieto. Aí, vovô, tem razão? Como assim não tem mulher aqui? Onde você está arrumando essa porra, esse par de chifre? Sensacional! Entendi a última parte. Repete, sensacional! Você arrumou essa porra de par de chifre? Nesse exato momento que as pessoas no estúdio estão até passando mal, né? Ô, beija. De tanto rir. Que mas foi... você não dá uma moral pra RG. Tô dando, você é impressionante como tá todo mundo aqui ofendendo. É, RG, você tem um coleguismo. Você é invejosa. Eu achei mesmo, legal. Às vezes quando a piada é horrorosa, mas tem que chegar e falar. Olha o pessoal lá. É, e ri. Mano. Oi. A vida... Pô, mas eu dei moral. Todo mundo vida... agora falou que é legal. É, eles gostaram. Chupa essa, beija. Mano, a vida ensina a gente a ter esses percalços também. Não se preocupe com isso. Tá bom, amigo. Tem os que dão moral, tem os que tentam denigrir. Amigo, falou, a vida é assim, agora, falou o poeta. A vida é feita assim, mano. Eu canso. Oh. Olha, fica imaginando. Eu não vou falar nada, mas ó. O Fantástico abertura. Domênico. Ah, gostosa. Fantástico? Ah, mas peraí, o Bá pegou a abertura Fantástico de 1973. Ah, mas essa era legal. Cantado, sou eu? Faz aí, nossa, mas não é essa da água, Bá. Essa tira totalmente de tesão. Todas são da água, Dodô, porra. Faz aí faz a aí. Saída lá. Sai, não sei nem como é que é essa porra. Faz de faz também, não. Faz a tchau. Mais o cara. Era Isadora Ribeiro, não era? Isadora Ribeiro. Ah, que música escrota é essa. Essa abertura que o Bá pegou, quem fez era Norma Bengel. Norma Benga. É a Berta Loran que fez. É viva a Berta Loran, sabia? Sei. Não, mas o Bá é super atualizado. A Berta Loran é viva, o RG é vivo, deixa eu ver quem mais. RG ainda vivo? Bem, né? Isso, mano. O RG tá com a gente, ó. Bibi Ferreira é viva. Olha aí, essa aí é muito outra. Bem. Ela não foi... aparece nessa, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a Isadora Ribeiro. Olha o Dodô. Eles estão falando, olha lá. Dodô, você tá louco? É porque você pode acompanhar as imagens do Estádio 97 através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você pode assistir no seu celular, no tablet ou no computador. É, e olha que legal. Recado bom pra você, presta atenção. Segundo torneio Energy Poker. Estão abertas as inscrições do segundo torneio Energy Poker. Segundo torneio... Lembra do primeiro, ano passado? É, rapaz, tem uma premiação maravilhosa. Mais de 400 inscritos. Atenção, estão abertas as inscrições do segundo torneio Energy Poker, que vai acontecer de 17 a 19 de junho no Espaço Promagno, Zona Norte de São Paulo. Acesse lá energypoker.com.br. RG... Sabe qual é a premiação garantida desse torneio? Uau! Vou falar só pra você, não vou falar pro Benjamin, que senão o Benjamin, ele vai querer amanhecer lá. É uma premiação em grana. Claro. E... premiação garantida do torneio de R$150 mil. Caraca, premiação garantida de R$150 mil. Me perguntaram se era verdade, lógico que é. Me perguntaram se era verdade, lógico que é, velho. É verdade. Pelo amor de Deus, velho. É, um torneio feito pela Cassineira, pela Energia 97, você acha que não é verdade? Tá louco? É lógico, pô. Não é não? É lógico. Olha, premiação garantida. E o Dayan? Premiação garantida de R$150 mil. Faça já a sua inscrição. Primeiro torneio, as vagas esgotaram rapidinho. Nós dobramos o número de vagas para você poder participar. Então vai lá, faça já a sua inscrição. energypoker.com.br. Você vai curtir demais esse torneio aí, tá bom? Vai acontecer de 17 a 19 de junho, no Espaço Pro Magno, Zona Norte de São Paulo, Dodô. Estádio 97 da Energia 97 FM. Que também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Ah, aproveite. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Benjinha, vamos apresentar nosso convidado, né? Tá aqui. Pô. Gustavo Vieira, diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Grande Gustavo. Que Gustavo... fez a mágica, chegou rápido, hein? Gustavo chegou rápido. CD até aqui, né? Não, não, no Morumbi. No Morumbi. Ele veio... Tava no Morumbi. Que é mais distante do que o CT, né? Mas eu tô apresentando aí, chegou o Gustavo. Gustavo, grande Gustavo. Ouvinte nosso desde os primórdios. Até hoje em dia. Até hoje em dia, o homem da fase, o que o macaco fazia. Eu não trabalhava. Eu não sabia. Homem, e aí o homem criava e também destruía. Cria. Homem primata, capitalismo selvagem. Vou nem na apresentação. Ah, mas o Gustavo é da casa. Pô, Gustavo ouvinte nosso antigo. E Gustavo hoje é diretor, voltou, né? É o diretor de futebol de São Paulo, o homem que manda e desmanda. Então, boa noite, Gustavo. Obrigado por você ter vindo aí. Eu vou te falar, pra você arrastar o Gustavo pra uma entrevista. É difícil. Ó, já tentei ameaça, arma, tudo, não consigo. Hoje ele veio na boa. Então, não tem nenhuma obrigado, foto Gustavo. Comprometedora dele, nem que você tenha dos seus amigos. É boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui. De fato, sou ouvinte há muito tempo. Bom, prazer estar aqui com vocês. As poucas vezes que eu dou entrevista, né, Benji? Eu faço questão de estar aqui com vocês. Então, isso é verdade. Obrigado pela recepção e obrigado também por ter acesso aos ouvintes de vocês. Ô, Gustavo, agora, pelo menos agora, a coisa tá mais tranquila, né? Mas teve dias. Dessa vez, dessa volta, São Paulo, foram os piores dias, foi agora? Nesse. Há umas. Três mês meses. Passado, por aí? Foi bem pior do que da outra vez ou não? Veja, Benja, futebol a gente nunca tem tranquilidade, né? É sempre muita, muita pressão, muita responsabilidade, ainda mais conduzindo, fazendo parte de um projeto do tamanho do São Paulo, do tamanho da torcida do São Paulo. Foram tempos difíceis, sempre são tempos difíceis, na minha primeira passagem também havia lá alguns tempos também que não foram fáceis. Esses mereceram algum ajuste de projeto, nós começamos ano passado, quer dizer, o São Paulo vem de um período de distanciamento de torcida, teve um desfalque no elenco ano passado, enfim. Então, o desafio é grande e a gente tem encarado de cabeça erguida, enfim. Mas foram tempos difíceis, sem dúvida, e estão buscando agora e acho que estamos encontrando pelo menos um caminho. Ô, Gustavo, só vou fazer mais essa aí. O que te levou a voltar depois de tudo que aconteceu? Quando o Leco te ligou, o que te convenceu a voltar? O coração. O coração. De fato... Sim, eu tinha uma passagem anterior, 2 anos nesse cargo. Foram tempos difíceis porque havia muito problema político, enfim, isso se tornou público. Havia uma dificuldade de manejamento, de tomada de decisões, um ambiente em torno do clube não estava fácil. Isso atingiu o futebol, mas superado aquele momento, quando o Leco me chamou, o coração decidiu, tive de volta. Não é um desafio fácil, é um desafio difícil, mexe com a vida da gente, mas também nos traz muito encanto. E muita paixão em mexer com futebol e mexer com futebol com o clube que a gente gosta. Ah, eu vou te falar, Mota, vou fazer um testemunho aqui, porque é verdade. Sou amigo do Gustavo há muitos anos. Cansei de falar pra ele, sai dessa roubada aí. Mas o Gustavo tem um ideal. E realmente tem um negócio dele com o São Paulo. Que eu sei que isso aí não é demagogia, não. Falou de coração mesmo. Ô, Gustavo... Você, agora, depois que você voltou e nessa crise toda, né, que todo mundo foi atingido, eu acho, né, de críticas, como jogadores, todo esse período São Paulo passou, esses 2 meses aí, do Paulista, desde o começo da Libertadores, o silêncio dos jogadores, né, essa confusão toda e a cobrança em cima dos dirigentes, e você, por você ser, né, hoje você é uma vitrine gigante, né, então para levar pedrada e muitos torcedores... primeira coisa que critica é você receber um salário, né? E aí todo mundo pergunta assim, pô, mas se ele recebe um salário, ele tem que vir falar. E muitos torcedores falam, por que ele não dá tanta entrevista? Por que você não dá tanta entrevista, você não aparece tanto? Até para justificar, por exemplo, para falar... Quando aconteceu a história do silêncio dos jogadores, por exemplo, e eu fui um dos que critiquei aqui, é que não havia ninguém para falar. Né? Porque foi uma confusão geral isso. Foi horrível isso. A torcida abandonou o time depois que aconteceu isso. Então por que como você vê isso? Você acha que tem que aparecer mais e tem que justificar mais essa história toda? Veja, dentro do clube, nós somos algumas pessoas que tomam conta, têm responsabilidades e as atribuições de conduzir o futebol. Cada qual tem a sua função. Aquele profissional que se volta muito para o ambiente externo, ele muitas vezes perde um pouco de legitimidade para conduzir um ambiente interno. Fica mais suscetível a inputs ou estímulos externos e sem a capacidade de fazer o diagnóstico correto da situação. É, o futebol nos coloca N desafios, né? E aquele foi um momento importante do clube, foi um momento importante do grupo de atletas, né? A nossa leitura é que foi uma iniciativa importante em que eles questionavam algo que lhes era devido e que tinham direito. Naturalmente também enfrentava um pouco de uma consolidação de grupo, né? Mas ali foi todo o grupo de jogadores que decidiram isso? Foi sim, o grupo em geral ele é unido, né? ele trabalha com uma forma una, enfim, obviamente tem suas divergências internas, a gente tem que se relacionar com todos eles, suas mais variadas vertentes de pensamento, mas tratar o grupo de atletas sempre de forma isonômica, todos igualmente. Mas eu acho que o mais importante daquilo foi a forma com que o São Paulo conseguiu superar aquele momento. Foi um momento em que foi difícil para o grupo de atletas, era um momento em que os resultados não vinham, que o trabalho do próprio comando técnico vinha sendo questionado, talvez o próprio projeto vinha sendo colocado em risco naquele momento. E ato seguinte foi uma retomada de uma condução um pouco mais à mão, um pouco mais de diálogo, um pouco mais de entrega, e tanto é que o resultado depois veio. Os resultados vieram. Então, o futebol tem N desafios. Aquele em si se tornou público. Outros tantos, tão importantes quanto aqueles, às vezes não vêm a público e a gente tem que encarar com a mesma responsabilidade. Mas, ô Gustavo, boa noite, tudo bem? Oi, Manão. Beleza? Tudo bom. Gustavo, até onde aquela briga entre o Ataíde e o Aidar influenciou dentro de campo? A gente sabe que o São Paulo está num momento de transição, alguns jogadores estavam chegando, o treinador também era novo e tudo mais. Mas até onde a parte política influenciou no rendimento do time dentro de campo? Olha, mano, é difícil avaliar isso, mas o que eu posso dizer de fato é que o ambiente político do clube afeta diretamente o dia a dia de trabalho, uhum. a concentração dos atletas, a dedicação dos atletas, aquilo que se entrega para o futebol. O futebol requer comando, e quando o comando não está uno, quando o clube não está absolutamente voltado para o mesmo propósito, isso dificulta muito. O próprio torcedor entra em descrédito, os jogadores às vezes também começam a encontrar algumas fissuras, e enfim, então esse é um processo importante. E o São Paulo viveu, especialmente em 2014, 2015, períodos muito difíceis no ambiente político, isso se tornou público, né? Foi um momento em que a instituição teve que mostrar muita força. E digo a instituição, não as pessoas da alta cúpula, mas as pessoas que estão envolvidas, atletas, comissão técnica, nós do futebol e as pessoas do marketing, da base, do financeiro, administrativo. Eu acho que aquele foi um processo de amadurecimento do clube, da instituição. Eu conheço muitos que trabalham lá e sei o quanto que eles se dedicam ao São Paulo, e foi muito importante a dedicação deles para que o clube se mantivesse. E acho que o principal resultado daquilo foi um fortalecimento do clube, da instituição como um todo. E não à toa o São Paulo, talvez num biênio ou no ano mais difícil da sua história, do ambiente político, ainda conseguiu uma vaga em Libertadores, que é uma conquista importante. Quem escolheu o Bauza? Acho que isso mostra a força da instituição. Quem escolheu o Bauza? E quem foi? O Osório foi uma indicação tua? O Osório e o Bauza? Benja, no futebol você nunca faz as coisas sozinho, né? Mas sempre tem o mentor da ideia. Eu sou uma das pessoas responsáveis por trazer o diagnóstico e as soluções, e também encantar o presidente, encantar a diretoria, no sentido do... Mas o Osório, por exemplo, você trouxe o nome, esse? Foi um nome em que a gente acreditou e convencemos naquele momento para que virasse realidade. E o Bauza também? Também. Você não acredita hoje, para o momento de São Paulo, você acha que não tem treinador brasileiro que encaixa no perfil que vocês queriam para dirigir o São Paulo? Porque eu não me lembro de um clube que duas vezes seguidas apostou em treinador gringo. E não são treinadores que a gente pode chamar assim do primeiro escalão. Apesar do Bauza ter ganho duas Libertadores e do Osório agora tá dirigindo a Seleção do México. Então, mas não é o que a gente fala, não é um Guardiola, não, tá longe de ser Mourinho, enfim, esses tem, caras. Até porque eles não caberiam no Bauza. Lógico, até porque não. Mas primeiro, eu queria que você explicasse de onde você tirou o nome do Osório e do Bauza, e se não tem treinador brasileiro hoje para o perfil do São Paulo. Isso, o que tinha estava ocupado, né? Estava trabalhando e o São Paulo não teria condições de trazer. Você tem 55 minutos, pastor. Se responder em dois, a gente agradece. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Assim, a minha avaliação, eu acho que é uma avaliação razoavelmente consolidada, é de que todos do futebol brasileiro, o futebol brasileiro de uma forma geral, passa por uma reavaliação, talvez por uma crise de identidade, em que a gente vem buscando novas compreensões e revisitar o que somos como futebol, né? Acho que a Copa 2014 foi muito impactante nesse sentido, mas talvez tenha sido o fundo do poço, espero, para uma retomada. Isso nas várias setores, seja na formação de atletas, seja na própria formação dos treinadores, a formação dos executivos, do qual eu sou parte, enfim, todos nós sofremos questionamentos, estamos buscando algumas soluções. Encontrar ou se abrir um pouco para o universo de fora também é enfrentar, fazer uma autocrítica de saber que outros profissionais de fora do país podem acrescentar algo ao nosso dia a dia, enfim, ao futebol brasileiro. Então, nada mais é do que viver essa realidade, tentar encontrar soluções que não são mais óbvias. A gente tem encontrado nesses profissionais, nesses técnicos que vieram de fora, o Osório, de fato, eu participei do processo seletivo e de escolha, e logo depois eu não continuei com ele, mas posso falar do atual treinador, que é o Balso. O Balso é alguém que fundamentalmente faz muito bem para a instituição, porque ele compra as estratégias do clube. Ele entende as estratégias do clube, seja a formação de base, seja no conceito de formação de equipe, seja na colocação do São Paulo, no processo de reorganização e reestruturação. Ou seja, o treinador, entendendo esse universo e essa estratégia do clube, e ao se enquadrar, deixa de viver uma realidade que é muito comum no futebol brasileiro, que é o treinador que vem, deixa a terra arrasada, vai embora, depois vem outro, enfim. Então, encontrar o equilíbrio. Então, ao encontrar um profissional como ele, que se mostra aberto a entender a estratégia do clube, não trabalhar só para si, só para o seu cargo, mas trabalhar para o clube e para a torcida, isso é fundamental. E esses profissionais nos entregaram isso. E isso nos fez acreditar neles. E ele gosta de tática, de números, que você gosta. A minha profissão, eu tenho que gostar. Você gosta, mas você sempre falou para mim, eu gosto de um treinador que estuda futebol, que gosta. Ele é assim? Ele é. Ele é um cara que faz muito bem pro São Paulo, vem fazendo muito bem pro São Paulo. Acho que, óbvio que é natural que o torcedor olhe o resultado de curtíssimo prazo, o resultado da próxima quarta, de amanhã ou de domingo. A nossa profissão, a nossa atividade é tentar olhar o clube com um horizonte um pouco mais amplo. E construir relações internas, construir um ambiente de gestão, construir um ambiente de decisões, seja da coisa mais importante que é contratar, seja de outro que é o processo interno de decisões, e envolver o treinador nesse processo, no fundo é a nossa atividade. Então, ele é alguém que compreende muito bem isso e também, obviamente, tem que trazer resultados de campo e que a gente está encontrando um caminho nesse momento. Gustavo, o que aconteceu com o caso Chiesa, que ninguém entendeu? Foi um erro de avaliação, foi indicado por alguém que, de repente, foi imposto? O que aconteceu nesse caso? O Chiesa, naquele momento, a gente vinha perdendo atletas importantes naquele dezembro de 15. Posso citar aqui Alexandre Pato e Luiz Fabiano, que são atletas que, não tenho exatamente o número, mas talvez tenha feito 40 gols em 2015. E era necessário encontrar goleadores ou jogadores que fizessem gols, né? O Chiesa terminou o ano passado com 29 gols, e foi uma aposta, foi uma crença de fato que ele poderia ser útil ao São Paulo. Ao longo do caminho não se mostrou dessa forma, mostrou o desejo de sair, mas assim como eu digo, mostrar o desejo de sair não só por palavras, mas por atitudes, isso pra gente é mortal, dentro do ambiente, dentro do CT, ou se integra integralmente aquilo que está sendo trabalhado, ou de fato não interessa ao São Paulo que ele fique. O que, que ele aprontou? Mas quais foram as atitudes? Não, são atitudes de quem leva ao treinamento o seu desejo de não estar ali. Então isso pra gente não faz sentido. Não se empenha tanto. O cara tá meio que fazendo corpo mole. Mas não foi um erro de avaliação? Olha, pode ter sido um erro de avaliação, sem dúvida que é. Agora, a gente sempre tem que entender que a gente, com atletas, a gente trabalha com seres humanos. Os seres humanos que oscilam emocionalmente, que oscilam psicologicamente, têm suas questões pessoais, familiares, ambições, desestímulos muitas vezes. Então, tratar o atleta dentro do ambiente humano, isso é absolutamente fundamental para que ele se veja motivado, para levar estímulos que ele se veja motivado. Ele foi rejeitado muitas vezes você não consegue fazer com que aquele atleta se encante pelo projeto. É possível. Isso é muito comum. Porque o comentário que se falava é o seguinte, que ele foi rejeitado, que ele foi deixado de lado, que ele não foi testado, então por isso ele ficou putinho, então ele queria ir embora. Enfim, aí são N fatores, que N percepções, enfim, sentimentos. O importante para o São Paulo foi que houve uma tentativa com um atleta em quem a gente acreditou, e esse atleta, quando o cenário se mostrou dificultoso ou difícil de ser solucionado, se encontrou uma solução negocial do absoluto interesse do São Paulo. São Paulo além de retornar todo o investimento financeiro que São Paulo teve, não só na aquisição, como eventuais outras obrigações, salários, taxas, impostos, foi absolutamente tudo devolvido ao São Paulo. E mais do que isso, o São Paulo, na negociação, recebeu dois garotos do Vitória. O Vitória é um ótimo formador, que é o Juan Café e o Giovanni, que são talentos que hoje estão na Sub-20 e eu não tenho dúvida que no futuro vão colaborar muito com o time profissional do São Paulo. Então, esses processos de encontrar, eventualmente, se ver o insucesso de um atleta, cabe a nós encontrar soluções que deixem ao São Paulo um legado positivo. Então, dessa dificuldade, nós deixamos um legado positivo, porque hoje são dois garotos de altíssima qualidade que, junto com outros do Sub-20, farão o futuro do São Paulo. A necessidade do São Paulo preencher os cargos necessários e com tantos ídolos que São Paulo tem, quem é que citou o nome Pintado? Como foi a avaliação? Como vocês chegaram no Pintado para esse cargo? E o Pintado é um dos responsáveis por essa mudança de atitude do time? É um boleiro lá dentro com os jogadores? Eu vejo o Pintado na condição de auxiliar de campo, né, da Comissão Técnica Fixa do São Paulo, assim como o René Weber, que é o coordenador técnico. Há muita energia também do departamento médico, de fisiologia, do preparador físico Zé Mário, assim da Comissão Técnica de Léo, Bruno Militano, Valdo. É uma coordenação. Eu acho que o Pintado veio a se juntar dentro de um ambiente em que todos remam para o mesmo lado, todos fazem um ambiente de futebol, e todos fazem com que o trabalho siga no mesmo rumo. Isso é absolutamente fundamental no futebol. Não tem nenhuma fissura, nenhum ombro, nenhum ouvido que possa ouvir alguma reclamação que não seja aquele propósito que o clube quer. Então, era de fato alguém que faltava para a gente e veio a cumprir exatamente aquilo que se esperava. Agora, o trabalho de conjunto, o trabalho coordenado é que faz esse movimento em prol do resultado. Ô Gustavo, tem algumas perguntas aqui para você. Oh. Só pergunta fácil. Putz, é só pergunta, porque até agora o pessoal só fez pergunta difícil, você pergunta fácil. O Maicon, quem achou esse Maicon, que é o melhor zagueiro que São Paulo teve depois daquele time tricampeão? E como que vai ser para ficar com ele? Você sabe que o tamanho do nosso desafio agora de permanecer com o Maicon é justamente o tamanho do sucesso que ele teve conosco. Então é o sucesso de todo o processo de seleção, diagnóstico e contratação de atletas. Aliás, um parênteses, não só o Maicon, quer dizer, na virada do ano, até pegando o gancho um pouco do Maicon e abrindo um pouco o diálogo, Sombra, assim, nós tínhamos uma orientação estratégica da gestão, enfim, do clube, de fazer poucos investimentos e montar uma equipe. A gente vinha da perda de 12 atletas no ano passado, dos quais 6 titulares, outros importantes, jogadores de nome de Luiz Fabiano, Rogério Ceni, enfim, todos eles que todos nós conhecemos, e de impacto no elenco. Então, foi um desafio tanto encontrar soluções, encontrar atletas sem investimento que viesse a completar um elenco que era um elenco, naquele momento, fragilizado pelas perdas. Então nós encontramos soluções, Mena, Maicon, Kelvin, o próprio Lugano, que veio a completar. Então são soluções que nos agradaram muito e hoje entregam resultado. Então, no fundo, a gente tem um processo de diagnóstico da necessidade e busca do jogador que nos entrega aquela característica. E isso faz com que a gente encontre o jogador. Enfim, o Maicon é um caso de sucesso. Mas quem achou assim o Maicon? Como outros. Quem achou? Não, sério. Porque aqui no Brasil ninguém conhecia Maicon. Ele não gosta de falar. Porque ele tem não, sério. Ele não conhece os caras. Maicon. Ele tem essas frescuras de não querer falar. Mas ele fica aí assistindo futebol. Quando às vezes você liga pra ele, ele some. Ele tá vendo alguém. Ah, é? Ele não fala pra ninguém. Entendeu? Ele quando falaram do Maicon, falaram que ele era problemático, né? Quer falaram ver? Que ele é uma confusão lá não, no porto. Ele teve um problema lá, não é que quer ele ver um jogador? Não, eu tô falando. Quer muita ver um jogador? Falou. Quer ver um jogador? Ah. Ele vai ficar putinho porque eu vou falar. Foi ele que foi buscar. Quem? Que descobriu não, porque o cara não é. O cara era. O cara não é anônimo. É que o Maicon é descoberta. Mas eu vou te falar um jogador, o Michel Bastos. Ou não foi ideia sua, Michel Bastos? Quem foi buscar ele na surdina na Europa? Foi. Enfim. Não sei, foi, ele não gosta assim, que eu fale. No fundo, a minha função é uma função de catalisar esse processo. A gente tem uma equipe que analisa, uma equipe que ajuda no diagnóstico, que encontra soluções, mas ao final existe uma decisão, e decisão e a minha responsabilidade influenciar diretamente. Mas se o Maicon, por exemplo, não ficar, porque os caras viram o sucesso que o cara fez... Vamos ser obrigados a encontrar outra alternativa. É, e você já tem aí, esse seu amigo que dá as dicas pra você, ele já tem alguma dica de bom zagueiro no mesmo patamar do Maicon? Nossa primeira ideia é fazer o esforço necessário pra ficar com o Maicon. Ah. Essa é a ideia com quem a gente tem trabalhado diretamente. Não é fácil, é um jogador que, embora era pouco conhecido no Brasil, mas na Europa ele é um jogador muito valioso. Eu acho que o São Paulo ajudou a valorizar esse atleta e ele também ajudou a gente conquistasse essas pequenas conquistas, né, uhum, intermediárias. Então a nossa ideia quanto é de fato, Gustavo. Muito. Muito. Não, muito os caras começaram falando de 15 milhões de euros, porque ele tem mercado europeu, né? É, esses são os valores que a gente ouve. É. Então já vai buscar uma outra alternativa. Mas antes que alguém comece a falar, veja puxar saco, Gustavo, porque é amigo dele. É, não, mas que pode falar? Na questão de puxar saco, é que é complicado. Você falou que o cara chega que você dá um beijo nele. Não, eu não falei, mas é complicado porque o Gustavo é amigo meu de muitos anos. O Gustavo hoje virou diretor de futebol de São Paulo. É difícil. Eu tento separar as coisas, mas eu conheço o cara, eu conheço o caráter do cara. Agora quando eu falo, dos jogadores que ele descobriu, não é porque o Gustavo também erra, normal. Não, todos também errou um monte de jogador. Acabou de falar, mas, o Chiesa errou. O Centurion, pra mim, eu não sei de quem é a ideia. Na minha opinião, é horroroso. Trouxe o Lianco, não vi nada demais. Agora, tem os jogadores que o Gustavo Lianca acerta, promete, ou o departamento de futebol acerta, que tem que falar também. A gente tem uma conexão importante agora, um importante treinador do futebol brasileiro, quer fazer uma pergunta pro Gustavo. O Cuca ou o Tite? Eu queria, primeiro, dar parabéns pro Gustavo. Teu trabalho é um trabalho bom. Tu tem que confiar em você, tu acredita que tu é bom. Eduardo, tenho falado com o Eduardo. Quem é Eduardo? Eduardo Gaspar, amigo também. Ah. E Eduardo, você e o Gustavo, vocês têm um trabalho muito bom. Lá vem ele com uma fábula. Vocês têm um trabalho muito bom. Estão me ouvindo? Não. Sim, não. Você está falando muito baixo. Queria um breve comentário. Lá vem a fábula, meu Deus. Eu estava ouvindo tu falar do Baus. Eu acho que o treinador no Brasil, ele não é contemplado como deveria ser. Eu acho que isso. E te cito uma coisa rápida. Meu Deus. Não sei se tu ouviu falar de Big Ben em Londres. Não. É um relógio gigante. Muito grande, Só que ele não era assim. Não era assim. Não. O Smith era um pequeno relojoeiro de Londres. Ele tinha uma pequena loja. O sonho dele era ter um relógio grande. O Big Ben. Exato. Na verdade, não se chamaria. Chamaria Big Smith. Sim. É o relógio dele. Ele acreditou, ele confiou, ele foi atrás do que ele quis. E hoje ele tem um relógio grande. E é por isso que eu te digo... O treinador no Brasil não é respeitado. Tem a ver com o relógio. Tu concorda comigo, Gustavo? Tu não concorda? Respeito. Melhor concordar. É impossível não concordar. Ô, Gustavo, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. O Ganso assina quando a renovação? E como você se sente quando você ouve o Benjamin falando tão mal do Ganso? Falando que é o Ganso! Se é o Ganso! Mas o Ganso é fraco! Não, e qual é a sua teoria, Gustavo? O Benjamin tem raiva do Ganso por quê? Não, raiva não tem. Tem. Você não gosta. Eu só não acho o Ganso esse gênio todo que vocês acham. E o que eu falo é de falta de regularidade. Pra mim, desde que o Ganso chegou no São Paulo, o melhor momento do Ganso é agora, 4 anos depois. Só isso que eu falei. E eu não te falo desde hoje, há quanto tempo, lembra? Você nem diretor era. Eu pessoalmente vejo o Ganso como um talento puro, acho que muitos veem. Talvez o Benja não, mas o Benja não vem. É o único. Não adianta. E tenho certeza que a performance que ele vem mostrando, especialmente nesse 2016, em especial... por entregar uma energia e um calor, uma paixão no jogo, né, de encantar a torcida, eu acho que ele já e ele talvez faça jus, inclusive, essa pré-convocação à seleção brasileira, acho que caiu muito bem, talvez até mereça mais. E ele esteve bem no esquema do Balsa, né? O Balsa conseguiu convencer ele a jogar do jeito que ele gostaria, né? Talvez também. Exatamente, eu acho que... O importante de qualquer projeto, especialmente projeto técnico, é fazer com que o atleta se encante e busque o máximo rendimento que ele possa oferecer. É um pouco do que eu falo. No São Paulo, pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida, não pode fazer aquilo que se espera. Tem que fazer mais. E também cabe ao clube oferecer as condições para que os atletas ofereçam mais. Ofereçam sempre uma energia adicional, uma capacidade técnica adicional, uma performance a maior. Ô, Gustavo, dentro do que o Sombra tava falando a respeito do Maicon aí... Mas só um minutinho. Ele não respondeu. Quando que renova? É, fugiu. Espero que renova. Espero que renove. Já tudo quando? No final do ano que vem, né? No final setembro do ano que vem. Existem conversas sendo desenvolvidas. O Ganso se vê muito sensibilizado. O São Paulo também sabe e reconhece a importância do Ganso. Tudo ao seu tempo e ele corre esse tempo. Corre risco no meio do ano da China. Você conhece o jogador. Quando você conversa, vamos renovar, você sente que ele vai tentar enrolar até faltar 6 meses para vencer o contrato. Que o jogador, você sabe, se a gente lê nas entrelinhas. Ou você acha que realmente não existe uma boa chance de ele renovar bem antecipadamente? Essa é a nossa expectativa, Sombra. E vamos fazer o possível, sem dúvida, dentro dos limites da capacidade do clube para recompensá-lo pelo futebol que hoje ele tem entregado para a gente. Mas, ô Gustavo, em cima do que o Sombra estava falando a respeito da permanência do Maicon, a diretoria de São Paulo trabalha com a possibilidade de manter o Calleri no time também? Ou o Calleri é causa perdida e no meio do ano ele já vai para a Itália mesmo, como todo mundo tá divulgando aí? Veja, o Calleri, sem dúvida nenhuma, gostaríamos muito que ele ficasse. Ele já demonstrou seu desejo de permanecer no São Paulo, especialmente em caso de conquistas, etc. É um jogador que também foi contratado naquele ambiente, embora, né, com pouco investimento, zero investimento no caso dele, e se encaixou muito bem a nossa... uma oportunidade, né, até porque o caminho dele é a Europa. É, algum movimento nós vamos fazer, mas também reconhecemos muito a gigante dificuldade que é em permanecer. Não tenho dúvida disso, mas também o São Paulo tem o seu tamanho, tem os seus interesses, tem sua capacidade de movimentação. E vamos fazer aquilo que é necessário para tentar mantê-lo. Agora, todo o seu projeto, desde quando ele assinou com a saída do Boca, etc., era um rumo de Europa e reverter isso não é muito fácil, mas tentativa será feita. E quem hoje é o plano B? Hoje. É verdade essa história do Larrondo, do Nico Lopes? Algumas são verdades, outras nem tanto. Mas vaselina, velho. Umas ou não? Tem dois nomes. Tem mais que isso? Não, vocês lembraram de dois, mas muitos outros nomes foram lembrados. O do Ibra, muitas vezes a gente também acompanha do lado de cá. Hã? Do Ibra? Muita gente ouve do lado de cá, o Ibra. Mas o Larrondo ele chama de Ibra argentino. O Ibra argentino. E o Fred? Pois é, algumas são verdades e outras nem tanto. Uma rapidinha. O Denis hoje é uma onda dentro de São Paulo. São Paulo segura a onda do Denis ou vai buscar um outro goleiro? A gente tem muito claro que nós temos que entender o Denis. Não ele em si, mas o processo de substituição do Rogério Ceni, que não é fácil. O Denis esteve conosco durante muito tempo, se não me engano 6 ou 7 anos, e sempre que foi chamado a jogar durante aquele período, mostrou capacidade e mostrou performance e perfil do São Paulo de atuar no gol, na condição de titular. Esse começo do ano é um ano que tem sido difícil para todo o elenco, para muitos atletas, e ele tem colocado toda a energia, toda a preocupação para se manter naquele que é o desejo dele, que é ser titular, sem dúvida nenhuma. Além de Denis, nós temos o Renan, que é um outro goleiro importante nosso. Melhor que o Denis. Para nós como clube, e o Michael também, gestor de elenco, ter Denis e ter Renan no elenco, além do Léo, que é o terceiro, e o Lucas Perry, que é um menino que está conosco, é uma segurança. Nós temos bons goleiros. Então nós temos que acompanhar também o desenvolver do jogo, o desenvolver da temporada, e a gente como gestor, como clube também, tomar as decisões conforme elas se apresentarem. Acho que ficou bem claro, né? Denis, fica tranquilo, velho. Chama a gol. Não fala assim. Gustavo, hoje você tem autonomia total, você tem carta branca 100% no futebol? Porque antes não era, antes era dividido, tinha você, tinha o Taíde... O Aidar já era... Mas hoje tem o Luiz Cunha. O Aidar era um cara, um perfil diferente. A gente conduz o futebol, veja, é difícil, e talvez não seja nem muito adequado que uma só pessoa conduza tudo, né? Com certeza não é. Então você tem o presidente Leco, você tem o Luiz Cunha hoje diretor, assim como outrora foi o Ataíde. Tem a minha participação, outros personagens também que ajudam nos mais variados setores. Assim se conduz, buscando consensos, também encontrando seus conflitos, encontrando soluções. Mas é mais fácil trabalhar com quem? Com o Ataíde ou com o Luiz Cunha? Com os dois. Não, qual o perfil dos dois? Os dois, assim, para quem trabalha no ambiente interno, é óbvio que aquilo que exterioriza, muitas vezes, é o personagem do dirigente. Uhum. Né? Agora, o importante para nós do ambiente interno, dessa figura do diretor, o diretor estatutário, a importância dele defender o projeto, dele entender as consolidações técnicas que estão sendo desenvolvidas, as conquistas internas de gestão e de decisões internas, e ao entender tudo isso, defender o trabalho e proteger todo o trabalho. Então, nesse sentido, tanto o Ataíde foi importante, como o Luiz Cunha vem sendo importante nisso, e ao final e ao cabo tem o presidente Leco, que toma as decisões estratégicas mais importantes. Legal, olha, já vamos colocar, vamos fazer um momento sem parar, Bah, vamos colocar 5 ouvintes no ar, e se for São Paulino, faz uma pergunta rápida pro Gustavo, o Gustavo responde, ok? Beleza? É isso aí. Estádio 97 falando agora de HDI Seguros, você chega no shopping, tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... Ih, rapaz... Aí você desce pra ver o que aconteceu. Descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Opa! Mas fica frio. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Ó, e aproveite, hein, já que você vai estar com o celular na mão, peça pra fazer uma selfie com a Paola, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, vamos lá. É, Sombra, Bozano você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, Motinha. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, Motinha. Uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Vai ficar cheirosão, o Rudy que tá quebrando na noite, hein, Rudy? É, mano. Tem que usar Bozano Batman, cara. Ó, esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século. Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil, hein? E além disso, você pode ter o seu kit exclusivaço com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir esse baita filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e tem mais, hein? Um conjunto de copos de shot dos heróis, tem do Batman, do Superman, legal, hein? Do Lanterna Verde, do Flash, do Tite, enfim. Do Tite? O Tite é um herói também, velho. Ah, para! Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte, Motinha, anota a frase, ó. Fala aí. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Fácil, hein? Proteção e diversão? Só com Bozano, tá legal? Fica perguntando pro Invencível Mano. Como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado pra qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então agora a gente vai pro momento sem parar. 5 torcedores participando, mas é assim, papum, perguntou, houve resposta no ar, ok? É. Sem muitas delongas. Vamos fazer um negócio, um processo bem rapidinho, tá bom? Assim como é o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Liga aí, 32847097. Hoje só os virgens e tem torcida Estádio 97 pro São Paulo e Galo. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho? Assim. De madrugada, com a mão no bolso. Na rua! Ah. Aí, papapá. Alô? Alô? Quem fala? Ricardo. Ô, Ricardo, teu nome completo, Ricardo? Ricardo Pereira Argoso. Peguega. E quantos anos você tem? 37. Que time você torce? São Paulo, tricolor. Opa, quer fazer alguma pergunta pro Gustavo? Ah, eu queria, cara. Eu queria ver se esse argentino vem mesmo, esse novo Ibra aí. O Lavondo? Novo Ibra. Isso. E aí, Gustavo, fácil a pergunta? E direta, né? E direta, claro. Bom, é assim. Pode falar. Não ganha tempo, não. Fala eu. Claro. Não sei se vem, enfim. É um nome que vem sendo pensado, enfim. Não se tomou nenhuma atitude concreta nesse sentido. A gente, especialmente diante da saída do Caleri, esperada para o segundo semestre, a reposição na função de atacante e centroavante é importante. A gente tem pensado em vários nomes, seja o do La Ronda, seja de outros. É verdade que o Calleri pode renovar por mais um tempo, São Paulo? Mas ele acabou de responder sobre isso. Eu não ouvi a parte. Não ouvi, desculpa. Então, acabando o programa, a gente fala. O que pode ser dito do Calleri é que, em caso a gente obter o sucesso de chegar à semifinal de Libertadores, ele fica por mais um mês, que é julho, ou seja, até a final da Libertadores. Mas ó, torcida que coloca rótulo em jogador, Sombra, já vi novo Lulinha, já vi novo Messi. Ó, isso aí dá uma zica, velho. Mas por que? Qual é o rótulo? Não, aqui estão falando aí o novo Ibra. Mas isso é ruim pro você jogador. Você vive falando aí dos jogadores do seu time. Não, isso aparente, é ruim. Tem um uruguaio, tem um uruguaio que chamava de novo Lugano. O Coates. Sim. É ruim pra danar, meu Deus do céu. O Nico Lopes estão falando que ele lembra o Soares, até pelo dentinho de raça. Isso aí é uma tendência, Gustavo. Você falou amanhã, Romero amanhã Ronaldo. Amanhã a gente tem uma quarta de final de Libertadores, que tem um treinador argentino de um lado, um treinador uruguaio de outro. O artilheiro de um time argentino, o do outro argentino também. Virou uma tendência agora buscar jogadores sul-americanos, não temos mais... Até radialistas. Não temos mais jogadores bons aqui no Brasil para comprar? Temos sim, Benja. Eu acho, como eu falei, acho que o futebol se abriu um pouco, especialmente para o mercado sul-americano, para profissionais sul-americanos, treinadores, jogadores. Isso deve fazer bem ao futebol brasileiro, pelo menos para repensar e reencontrar um pouco do caminho. Agora, o fato de ter chegado dois treinadores em quartos de final, como é o caso, eu acho que isso acaba sendo sucesso do trabalho deles. Não quer dizer que são só os treinadores sul-americanos que talvez tenham vantagem em relação aos brasileiros. Não quer dizer isso. Quer dizer que tanto o Atlético quanto São Paulo encontraram um caminho, um trabalho que está e vem sendo exitoso. Assim como treinadores brasileiros também são muito capazes de fazerem trabalhos semelhantes ou até melhores. E só para lembrar, o Simeone, que é argentino, está de novo na final da Champions, treinador. Sim. O vice-campeão inglês do Tottenham é o Pochettino. Pochettino, que é fã do São Paulo. Que é fã do São Paulo, que jogou no ele era do Vélez, não? Do... Não, ele era ele do News Old Boys. News Old Boys. Argentino também. Não é verdade. O Schelotto, que tá lá também dando boca lá, também é argentino. Técnico do Boca. Ô, Ricardo, grande abraço pra você, viu? Obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela audiência. Hein? Deixa eu te perguntar, e para o estádio 97? Mas você tem que falar o quê? Dá uma força aí, mano, sou seu fã, cara. Você tem que falar assim, ó, eu quero ir, aonde você quer ir? Na promoção do estádio 97. Na torcida, ó, torcida. Mas beleza, garantiu sua vaga. Isso, tem que estar amanhã até as 7 da noite. Valeu, fã, sou fã de vocês aí, cara. Obrigado. Calma, amigo, amanhã até as 7 da noite, na rua Curumins, número 5. Tá bom, valeu, cara. E qual que é o seu retrospecto dentro do estádio de futebol? Seu time ganhou mais ou perdeu mais? Ah, cara, eu dou sorte quando eu vou, hein? Contra o Paraná foi 6-1, né? Sempre tem a primeira vez, hein? Foi uma vez. O retrospecto é que o Gustavo gosta de número, ele manda brincar tua entrada amanhã. Você já viu o nego falar que vai no estádio da Zara? Perde. Outro dia o cara que ligou aqui, ele falou... todo jogo que eu fui, meu time perdeu. Ah, é o Bruno, da produção. Aqui. Falou, o Bruno. Teve um convidado. O Bruno, da produção. Gente, teve um convidado aqui, o Supla. Vocês esqueceram? O Bruno da produção. O Supla falou que... da mãe dele. O Supla falou não, que... Não, quando ele vai, dá azar. O Supla tava contra o Aldax. O Supla falou que quando ele vai com o pai, com o pai. O Supla falou. Tchau, Ricardo. Valeu, um abraço. Vamos lá, mais um ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha, aqui estão os churros. Vipão. Churros. Pra vocês, os churros. Aqui como é bom, churros, hein, churros, hein? Todo mundo churros. É churros é da hora. É verdade. Alô. Vale a pena ter um infarto por churros também. Isso, mano. É frito, gente. Vai parar na hora. Não vai. Vai parar na hora. E aquele açúcar. É verdade. Alô. É ruim demais. Nossa. Alô. Quem é? É o Rodrigo. Rodrigo, tudo bom? Beleza. Beleza. Rodrigo do quê? Rodrigo Araújo Campos. Campos. E quantos anos, Rodrigo? 3.1. Ah, RG, 3.1 hoje, terça. É, hoje não, amanhã, Dodô. Como assim, hoje não, amanhã? São Paulo e Atlético estarão em Campos, entendeu? Ah, sensacional. Sensacional. É, lá, o ouvinte falou. Afe Maria. Quero ver o que o cara vai falar agora. Que time você torce? O ouvinte já falou que é legal? Não, o cara agora não vai falar nada. Como não? O futuro tetracampeão da Libertadores. Ah, tetra da América, só nós, velho. Só a gente. Chupa, mano. Chupa a galinhada. Vai pro inferno. Você tá mandando chupa pra sua prima. Juiz. Falta de educação. Amigo, você tem alguma pergunta pro Gustavo? Pelo amor de Deus, tira o Denis. Ele é muito ruim. Mas você fez um pedido, não fez uma pergunta. Mas tá valendo. É um pedido. Não, eu sou goleiro de base, eu moro aqui na Vila Maria. É só contratar. Eu nunca vi um goleiro sair do gol, virar o rosto pra bola. Ele vira o rosto, ele tem medo de tomar bolada na cara, não é possível. E pelo amor de Deus, você Gustavo, não deixa ele dar entrevista. Né? Não deixa ele dar entrevista, pelo amor de Deus. Mas aí, você tem... Eu tô gostando do Hudson agora, de capitão do time. Com certeza, ele é bem melhor que o Denis. Chama a responsabilidade. Eu vi umas palestras dele antes de entrar em campo. Eu acho que ele é o homem certo ali no meio campo de capitão. Boa. Tá certo. Uma pergunta você não tem nenhuma, era só um desabafo. É. Era só um desabafo, pelo amor de Deus. Tira o Denis e tira o Centurion. Ah, o Centurião já se tirou, viu? Mas inclusive até queria perguntar pro Gustavo, aproveitando a oportunidade aí também. Faz, mano. A diretoria do São Paulo puxou a orelha do Centurion com relação àquela cusparada que ele deu no jogador do Toluca? É, jogador que não cumpre aquilo que a gente espera tem a orelha puxada, assim. É, assim como aquele que faz aquilo que se espera também é elogiado. Então... Mas ficou só no verbal ou foi pra parte financeira também? Então... É um assunto interno. Qual que é a graça do pai falar, bati? Gustavo, o que acontece que tem uns caras que é ter fio desencapado, bicho? Tipo assim, Luiz Fabiano, Centurion, Benjamin... Esses caras mais nervosos, assim. Fio desencapado. Porque o Centurion teve uma atitude, meu... Cabeça de ervilha, né, velho? O Sombra, era um jogo pegado, um jogo... Uhum. Com muita energia, a torcida, embora talvez na TV não pudesse ter percebido isso, mas com alguma pressão, era um jogo muito enérgico e com uma responsabilidade grande. Óbvio que isso, de certa forma, afeta o emocional dos atletas, isso os atletas ficam suscetíveis a cometer alguns atos que depois se arrependem como ele se arrependeu. Então, jogos de futebol são dessa forma. Alguns atletas se mostram mais suscetíveis a isso e outros menos. Tá certo. Gente, caiu do céu pro São Paulo isso. Tá louco. Mas o Centurion jogou bem contra o River aqui. Foi contra o Toluca o primeiro jogo. O Centurion fez. Mas você mesmo xingava. Sim, mas ele foi bem. O Balso tava certo. Um jogo. Tem que confiar no cara. Ele foi bem um jogo, gente. Psicológico. Mas foi um jogo, né? Ele foi bem em dois jogos. Um que ele estreou contra o Corinthians e esse aí. Em quantos jogos? Vai ver, é isso que ele precisava. Do quê? Uma suspensão? Não. É nele, Otão. Rodrigo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado a vocês. Eu quero ir amanhã na partida com vocês. Não, tá errada a frase. Torcida, velho. A frase é outra. Errou, a torcida do estádio. Quer ir na partida. Mano, não faz isso comigo, não. Você tá Vila Maria também, mano. Vila Maria? Então tem menos chance ainda. Não, vai lá. Você errou a frase, velho. Eu quero ir na torcida. Me ajuda aí. Eu tô no trânsito. Se é Vila Maria, ele vai. Torcida do estádio 97. Se é Vila Maria, ele vai. Fala aí, Tom. Você quer ir onde, meu? Então tem que falar assim, ó. Fala a frase. Quero morder o mamilo do Mota. Não! É a frase pra isso! Não, é a frase pra você. Eu quero ir na torcida estádio 97. Eu quero ir na torcida estádio 97. Véio. Olha, acabou a mamata, hein? Acabou, hein? Na torcida. Acabou a mamata, hein? Porra, tá difícil. Não tem mais tá essa difícil, de ficar fazendo. Véio. Parece escola, ditado, escreva. Os caras escrevam. Velho, essa frase tem que soar natural pra vocês ouvintes, velho. É igual quando você tinha 2 anos e falava, mãe, acabei. É, isso aí. Isso era normal. Mas o Mota falou com 10. É verdade. Mas ele é Vila Maria. Mas foi uma véia lá. Ele é Vila Maria, ele vai. As pessoas, elas insistem em ficar falando de mãe, né? Tem uma tirada inteligente. Dia das Mães, tá bom, foi o seu. Tchau, Rodrigo. Olha, até amanhã. Você conseguiu? Que horas eu tenho que estar amanhã? 7 horas? Até às 7. Onde você sabe que é? Você sabe onde é? Sei, eu peguei o endereço, eu tenho. Ah, o endereço que é mais difícil, você sabia. Rua Curumins, número 5, tá bom? Então fechou. Mas ó, tenta chegar umas 3h30 pra não perder a hora, porque com esse negócio de manifestações na cidade. Mas é verdade. Tem que chegar cedo, velho. Ó, você tem razão. O time do Entre Amigos e Programas. Amigos do Sabiá, falou. Então tá bom, legal. Cara. Valeu. Programas. Valeu, um abraço. Abraço. Mais um ouvinte, vamos lá, mais um ouvinte no momento sem parar. Hoje são 5 na sequência, hein? 5? Vamos lá, mais um. É. São Transedec. Opa. Ao top de 4 já vai. Já vai. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou só ou sem H? Sem H, normal. Thiago Santana Rodrigues. Santana Rodrigues. Quantos anos, hein, Thiago? 30. Porra, eu tô dentro do ônibus tentando falar com vocês, mano. Quantos anos você tem, velho? 30. RG 3.0. Ah, o nome daquela musiquinha que eu gosto. Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. Sensacional. Olha o gosto do velho, mano. E olha, que te... eu tô tremendo aqui falando com você, cara. Tremendo. O carro. Tremendo. Esse ônibus você tá indo da onde e saindo pra onde? Vamos ver, eu subi já certo. Ah, vamos Parque ver. Parque Residencial Cocaia. Cocaia. Cocaia Zona Sul. É. Cocaia branca ou Cocaia preta? Cocaia na Zona Sul? É amarela também. Então, aí é Raposo ali. É abacaxi. Cocaia é branca, meu. Não tem nada de Raposo, não. Eu gosto de Cocaia branca. Cocaia é ali passando Interlagos. Vai, ali. Vai embora. Calção, qual que é a cor da Cocaia? É branca. Vai embora. Não, mas tem Cocaia amarela também. Olha. Não sabia disso, não. De abacaxi, coco. Ah, é? Tá certo. E que time, é? Tá. O único que vai ser Tetra. Ah, tricolor. É Tetra. É teta! Thiago, você tá ouvindo o programa, já foram feitas várias perguntas ao diretor de futebol de São Paulo, Gustavo Vieira. Você tem a sua oportunidade de também fazer a sua pergunta. Meu, eu queria perguntar como que eles ainda perdem tempo com o Denis, cara. Nossa, velho. Eu avisei, você tá com a moral baixa. Eu avisei baixa, você, velho. Gustavo. Tá feio, Gustavo. Nossa. Mas ele já explicou. É. No programa, só que, cara, eu não consigo entender, meu. Ele quer entender de novo. Mas, ó, você, como torcedor que amanhã vai estar no estádio, você deveria dar uma palavra de incentivo pro goleiro. Não, amanhã a gente vai apoiar, a gente vai estar lá, vai apoiando. 97. Então, aí, ó, você poderia dar uma palavra agora de incentivo e falar, Denis, você tem falhado tanto, e mesmo assim ainda confia em você. Aproveitando isso, Gustavo, você que é um cara que trabalha muito o lado psicológico do jogo, você entende muito pelo lado psicológico, né? Te repara no seu discurso que o psicológico é muito importante dentro do processo, né? Sem dúvida. Explica pro torcedor o quanto é importante, muitas vezes, dentro do estádio de futebol, por mais que não se goste de determinado atleta, o quanto é importante, às vezes, o incentivo e não a vaia. Ah, é extremamente importante, Sombra. Extremamente, a gente convive com os atletas e até eu mesmo já fui jogador também. É verdade que você foi jogador da seleção brasileira de society no ano 2000? Foi. Que você era o craque do time? Não era o craque do time. Foi o que o Marcelo Sangiovanni me falou aqui. É. Mandou um abraço. Eu tive a felicidade de participar da seleção brasileira de society e da seleção brasileira universitária. A cara do beijo. Lá em casa eu fui o único de duas seleções. Não, agora eu tô esperando ele falar também. Você ele tá jogou gritando. Mais que o pai não. E mais que o tio. Só falta isso. Ah, mas que o pai sim. Do tio. Tá louco. Mas do tem tio, genética. Mas né, depende velho. Do tio, né? Depende do tio. Aí tem vários tios. O melhor. O tio. O mais tio, engraçado de todos. O melhor tio do Gustavo chama-se Raimar. É, não é verdade? Raimar. Esse é o cara. Gente, esse boa. É que vim fazer o programa aqui. Ah, você só fala, não traz ele? Ah, mas precisa trazer. Porque ele mora fala onde? Fala a verdade. O Raimar mora em Ribeirão. Aí de vez em quando ele tá lá na Bahia, numas praias. Mas fala aí, o Raimar não ia ser espetacular no programa? Seria espetacular. É mesmo, cara. É mesmo, porque é bom de entrevista. É o melhor de todos. Esse sim tinha que pedir autógrafo, tirar foto. É mesmo. Tinha que ter programa de televisão. Esse é bom. Os outros só sabiam jogar bola. Só. Esse que é o fera da família. Ô, Thiago! Ô, Thiago! Oi, tô te ouvindo. É que você não tem pergunta pra fazer, mas eu vou aproveitar como se eu fosse você fazer uma pergunta pro Gustavo. Gustavo, é verdade essa história aí? Mena machucou? Bastos é dúvida? Como que vai ficar o nosso lado esquerdo? Não vai jogar na conta do Balsa sua preocupação agora. Conta pra gente o que fazer. Conta do Balsa. Nós temos alguém... bem experiente, aliás, vencedor de Libertadores. Tá lá pra isso, né? Mas ele que se vira. Mas sério, o Mena não tem jeito de jogar? O Mena sentiu uma pequena lesão durante o treinamento, mas estamos bem esperançosos que ele tenha capacidade, tenha condição de jogo, sim. E o Bastos? O Bastos também vem de uma recuperação de lesão. Talvez tenha chance, mas ainda não é totalmente certeza. E nós estamos, talvez, retardando um pouco a decisão sobre esses atletas, porque, de fato, é uma partida extremamente importante. Quanto mais atletas tiverem condições, eles também estão dispostos, talvez, a assumirem pequenos riscos, mas esse risco tem que ser calculado, porque também tem jogo de volta. Tá certo. Você viu, Thiago? Opa, bom. Tá bom? Ufa. Então, beleza. Bom, você ligou, deixa não fez pergunta. Faça. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, legal. Ufa, quase, hein, velho. Vai amanhã, mordomia lá no Camarote Único, no Morumbi, eu viu? Eu comprei esse ingresso desde domingo, cara, eu não consegui, É, tá esgotado, viu? Aí, vou falar que vocês são monstros, cara. Eu ouço vocês há mais ou menos uns 4 anos, por causa do colega que é palmeirense, mandar um abraço pra ele, Rafael, São Bernardo. Vocês são mitos, cara. Ô, valeu, cara, obrigado, viu? Mandar um abraço pra todo mundo aqui no Cocai, aqui, ó. Então tá bom. Beleza. Falou, tchau. Valeu, não, bom tchau, retorno, tchau. Valeu, até tchau. Mais, tchau, tchau. Vamos tchau. Lá, tem mais ouvintes querendo participar. O pessoal não pergunta, o pessoal só tem um desabafo a fazer, é impressionante. Olha lá. Aí atrás, ó. Aí, ó. Brincadeira, a torcida em peso. Meu, né? Deus. É uma onda, velho. Vamos lá, mais ouvinte dentro do momento, sem parar. Sem parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida, pulseira VIP do seu carro. Churros. Pra vocês, os churros. Aqui são os churros. Pra todo mundo, churros. Alô? Alô? Me fala. Opa. Oi. Opa. Opa. Opa. Opa. E aí, opa. E aí, Domênico, beleza? Beleza, velho. Teu nome? Qual é seu nome? É Alex Henrique. Alex Henrique do quê? Silva Coutinho. Caraca. Ah, então tá vindo 3 vezes sem juros. E quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Dois patinhos ali, RG, aí na lagoa aí. E amanhã você acha que você vai ficar Alex ou Tiste? Ah, sensacional! Ah, você não sabe nem para, que você é, mas é tá sensacional. Quer ver? Vou ficar alegre, vou ficar alegre. Aí. É o RG, velho. É galo? Pô, experiência. Ele é galo? Galo, caramba. Oh, não, ele tá falando, ué. Vai ficar alegre. Então. Tricolor. Tricolor. Ah, então tá, é tetra. É isso aí. Você tem alguma pergunta pra fazer pro Gustavo? Bom, não tenho nenhuma pergunta não, Sombra. Eu tenho que elogiar o trabalho dele, que vem sendo bem feito aí. Ó. Junto com o Luiz Cunha, né? Se não me engano, esse nome dele. Uhum. E a nova diretoria do São Paulo tá, é que nem você falava, Sombra, no começo do ano, no final do ano passado, que o São Paulo deveria voltar a não investir em nomes grandes e ir atrás de pessoas que não estejam tão na mídia, mas sejam bons jogadores. E é o que está acontecendo esse ano, pelo menos no Ramos de ver. Acho que o grande segredo. Eu acho que o grande segredo é tentar achar esse tipo de jogador. Que não é fácil, né, Gustavo? Achar os Maicons da vida não é fácil, né? Não, não é fácil, sem dúvida que não é. Até porque quando eles existem, todos os outros clubes querem e isso dificulta. E a gente sempre tem que entender, só, mas se me permite pensar aqui, fazer uma reflexão. O São Paulo vive um momento de reconstrução, né? São 5 anos, talvez. Um trabalho um pouquinho errático, troca de treinadores recentes. Nos últimos 2 anos, uma dificuldade política grande. O ano passado, uma desconstrução do elenco. Então, a gente tem encarado esse processo no São Paulo como uma reconstrução do trabalho do futebol e que leva seu tempo. Sem dúvida que leva. É natural que o torcedor, nesse momento, se veja empolgado com os resultados obtidos. Quarta de final, a ambição de chegar mais longe, nós temos e vamos colocar toda a energia e acreditamos muito que podemos chegar. Agora, esses resultados que temos conseguido agora não podem nos iludir e acreditar que tudo está resolvido. O processo de reconstrução ele é lento e importante, talvez levar bons meses, se não anos, de reconstruir uma identidade de futebol, um elenco especialmente. E acho que o mais importante disso, se é que a gente pode dizer ter conquistado, mas temporariamente sim, é o reencontro com a torcida. Uhum. Isso é fundamental. Esse momento que o time vem vivendo é um momento que combina com o calor da torcida, o torcedor se fazendo importante, estando em campo, passando uma energia positiva. Nada disso seria possível, ou as quartas de finais não seria possível, se não fosse o torcedor lotando o Morumbi, e mesmo aquele que não está no estádio torcendo pelo torcida time. Do São Eu Paulo acho que essa reaproximação talvez seja a principal conquista desse início de 2016. Agora, eu estava pensando um negócio. O Maicon pode ir embora. Né? Rodrigo Caio, seleção. Rapaz, como que vocês vão arrumar zagueiro para continuar o Campeonato Brasileiro? Não basta contratar um, né? Eu li. O Breno vai fazer uma cirurgia agora. O Lianco vive sendo convocado para seleções de base. Brasil e Sérvia. Como que vai se virar? Porque não basta só um zagueiro, né? Não, não basta. Assim, nós temos bons e jovens zagueiros, né? Lianco é um deles, Lucão é outro. Nós temos Lugano no elenco. Nós temos jovens da Sub-20 que ganharam tudo recentemente, que tem o seu valor também, que podem ser aproveitados na equipe principal. Se nós entendermos que um pouco de experiência é importante, também podemos ir ao mercado para buscar e suportar. como eu te disse, tem uma energia, um interesse, o desejo de continuar com o Maicon, enfim, pela forma com que se integrou a nossa equipe e pelo futebol que tem apresentado. Então esse é o mosaico de possibilidades que a gente tem trabalhado e vem sendo conduzido de forma muito segura pelo nosso trabalho, Sombra, até porque a gente tem que ter muita responsabilidade com o aspecto financeiro da instituição. Isso é fundamental. Não deu uma melhorada? Deu uma melhorada, sem dúvida que deu, e deu muito porque nós também conseguimos fazer um mercado sem fazer investimentos. Em algum momento, algum investimento vai ser necessário. Esse debate já foi aberto no ambiente interno, para que alguns recursos sejam disponibilizados. Nesse processo de reconstrução do São Paulo, a questão financeira, ela não é preocupante, não digo isso, mas a responsabilidade em contratar certo, encontrar as melhores soluções, porque o que interessa, além de satisfazer o torcedor, também é preservar a instituição no seu plano de longo prazo. Porque contratar ou descontratar é o mais fácil do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais amplo que isso, é encontrar gestão. Então, encontrar soluções é importante. Então, nesse aspecto, tem que ser feito com calma, com segurança, para errar o menos possível e talvez não repetir os erros do passado recente do clube. Ô, Gustavão, você conversa com o Raí sobre o São Paulo? Vocês conversam? Você pede, às vezes, dica, você pede conselho, ele corneta ou não? Naqueles almoços de domingo lá em Ribeirão Preto, às vezes, quando sobra até... Alguém da minha intimidade, a gente... Tanto corneta quanto torce, é um apaixonado pelo São Paulo, pela história que teve e por tudo. Ele é uma pessoa assim, importante nesse processo, né, como bate-papo a mim pessoalmente. É um torcedor e tem outros atletas, ex-atletas também, que circulam e orbitam ao longo do entorno do clube que nos auxiliam a formar essa... Porque todo o trabalho do São Paulo tem que ser feito com base numa identidade de São Paulo. E a identidade de São Paulo é feita pelos ídolos. Já visto o Lugano, já visto o Raí, já visto o Zete e tantos outros que a gente pode citar aqui, Rogério, etc. O Raí é tio, pô. É diferente. Eu tenho o privilégio de conviver com ele e tentar receber um pouco mais de conteúdo e um pouco mais de. Ele já indicou o jogador pra você? Falou, Gustavo, dá uma olhada no fulano lá, é bom? Não. E quando você vai contratar alguém, às vezes você pergunta, Raimundinho, você conhece o fulano? Eu não coloco ele nesse embaraço, não. Quando você trouxe o Balsa... A decisão é minha e da nossa equipe. Mas quando trabalho. Você trouxe o Balsa, você falou... Tio, o que você acha? Tio? Eu sei, é engraçado. Quando nós trouxemos o Balsa, talvez 3 ou 4 pessoas no máximo sabiam da contratação do Balsa e por isso que ela foi impactante naquele momento. Mas então, você perguntou então, pro tio? Ele como um torcedor também, ele não... Assim como os outros torcedores também não podem saber, ele também não podia naquele momento. Olha, nem o tio fica sabendo. Falando, cara, eu tô falando, Gustavo, não vale nada. Brincadeira. Ô Alex, grande abraço pra você, viu? E deixa Sombra, o seu palpite pra amanhã. Sombra, antes de mais nada, eu quero ir na torcida do estádio 97. Ah, olha, aleluia. Só que decorou, hein, direitinho. Que beleza. Decorou, hein. Parabéns, você tem que estar amanhã até as 7 da noite na rua Curumins, número 5, tá bom? Curumins, número 5, beleza, Sombra. Curumins. Beleza, Curumins. São, não é um curumim só. São vários. São vários. É família. Tá bom? Beleza. Falou, 3 cara. 3x0 amanhã tá bom. 3x0 tá ótimo. Ah, se vencer já tá bom, viu, meu amigo? Um abraço. Vamos lá. Agora é o quinto? É o quinto ouvinte do Momento Sem Parar. Vamos lá. Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Vai. É o top de 4, já vai. Já vai. Alô. Alô. Quem fala? Cara, não acredito. Nem nós, acredita. Nem nós. Quem é? Cleiton. Martins. Só isso? Só isso? Rocha Martins. Ô, só é rapidinho, ó. Ah, diga. Olha, ó, o Raimar tá ouvindo o programa, olha o que ele mandou pra nós. Mandou, aqui. Deixa eu ver. Não deu pra ouvir, Benja. Peraí, só um minutinho. Ele já não sabe mexer. Boa, Benja. É isso aí. Dá moral mesmo. Tem que dar moral. Põe o sobrinho no lugar dele. Só fala pro Gustavo que eu joguei muito futebol. Ele não quis, ele ficou com vergonha de falar aí. Joguei muito futebol. Fui injustiçado na família. E pra turma toda aí, estaria aí o dia que vocês chamarem. Vou estar aí, vamos fazer mostra, programação. É que eu apertei sem querer, mas ele fala aí, depois ele fala aqui. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Opa! Amanhã todo mundo lá, no Murumba! Eita, eu tô falando, é o melhor de todos, é o Raimar! Isso é bom, hein? É o melhor! Ai, ai, ai! Não é? Que coisa, hein? É. E jogava bola também, viu? É verdade o que ele fala. Jogava? Jogava. Tá certo. Ô Cleiton, que time você torce, Cleiton? Tricolor Paulista. Beleza, boa. tava ouvindo o programa, tava acompanhando aí as respostas do Gustavo. Tem alguma aí pra fazer? Cara, eu tenho várias. Ixi. Mas eu vou começar com uma bacana. Bacana? Vamos dizer assim, é. Que medo. É, esse dia, cara, eu levei a minha família pro Morumbi, né? Eu não sei se tem na verdade, a ver diretamente com o Gustavo, mas vamos ver se ele ajuda aí. Fui lá no famoso Tour do São Paulo. Ah, mas não é com o Gustavo não, hein? É, mas vamos ver se ajuda aí. Mas o recado vai chegar. Vou levar minha família, namorada, irmã, minha namorada é do Rio, não feijão de Minas. Mas tem várias. E não torce pra time nenhum, falei, meu, é lá que eu vou levar e ela vai virar tricolor. Vai fazer o tour, conhecer vestiário, conhecer toda a estrutura do tricolor. Chego lá, pago a grana, gastei lá uns 150 conto, fazendo o tour, um cara que, meu... Podia ter conhecimento de São Paulo e tudo mais, mas o cara não sabia levar o público. Começo a ver a estrutura de São Paulo, cara, uma coisa, desculpa, ridícula. Pro tamanho que é o nosso São Paulo, aquilo não podia estar daquele jeito. O vestiário, cara, o banheiro do meu cachorrinho é melhor. Muito melhor, cara. Cara, não, mas assim, não dá, tem coisas que não dá pra entender o tamanho do São Paulo, sem a situação que a gente viu. Ver lá o nosso 3 taças mundiais. Você não tem um telão pra você ter uma lembrança, pô, caralho, como é que foi o gol, como é que foi o jogo, uma demonstração, alguma coisa, sabe aquele atrativo mesmo assim? Eu morei em 2 países, fui em alguns museus, simples também, mas você tinha um detalhe, alguma coisa, uma bacana que ajudava. Meu, muito triste você ver a situação no São Paulo. Pra quem gosta, quem é São Paulo, quer saber da história, quer lá, né, levar a família, ter um momento de lazer... Foi um negócio muito, muito, muito triste, assim, pra mim, né? Sinceramente falando. Muito triste. Saí, e eu trabalho na área, né, de construção civil, de reformas e tudo mais. Falei, pô, como é que eu faço? Gustavão, me ajuda aí. Me contrata pra fazer essa reforma. Você tá queimando o emprego. Você quis ver, você fez tudo isso só pra ser contratado. Não, mas pegou mal, pegou mal. Se você tivesse criticado sem falar isso, velho. O rapaz lá é pai de família, você tá puxando o tapete do cara. Você tá louco. Não, mas ele tá certo. Ele tá certo, sim. Eu fui dar meu chutinho no campinho de pelo amor de Deus, o que era aquilo, cara? Não, 3 colunas no meio do campinho. Mas já que os caras estão cornetando também, o Marco Chave manda no Twitter, pergunta pro Gustavo quando eu vou mudar na empresa que vende os ingressos. Como o torcedor de São Paulo reclama desses ingressos? Putz grilo. Vamos melhorar. Mas, ô amigão, Gustavo, você quer responder alguma coisa? E pegar o currículo dele? Exatamente. Cartão de visita, sei lá. Só dizer que o pessoal, obviamente, do São Paulo... faz um trabalho com muito carinho, com muita dedicação, todos eles, diretores, funcionários. Atender o público não é fácil, eu ouvi seu relato aqui com muito carinho também, então, naturalmente, eventuais falhas devem, como serão, corrigidas pelo São Paulo. Agora, de fato, é um trabalho de extrema importância, eu posso dizer, te garantir, que todo mundo que está envolvido na operação do São Paulo, volto a dizer, seja diretor ou funcionário, faz com muita paixão e com muita entrega ao clube. Infelizmente, nem todos nós somos isentos a falhas. Se elas ocorreram, fica aqui a minha desculpa em nome do clube, mas tenho certeza que serão corrigidas. Olha, Cleiton, que resposta. O Gustavo é um lorde agora. Ele foi um lorde e não te deu emprego. Ô, Cleiton, um abraço pra você, então. Obrigado pela audiência. Agora é o seguinte, né, cara? Você foi ver lá no Morumbi, tal, você tem as suas críticas, etc e tal. Você falou, morei em 2 países e tal. É complicado. Dependendo do que você vai visitar fora do país... Mas depende de qual país ele morou. Venezuela e Cuba? Austrália e Estados Unidos. Então morou bem, Só morou em lugar bom. Então, dependendo do país que você mora, a questão não é o clube que aqui não oferece estrutura. Às vezes é o país que não oferece oportunidade econômica para que você consiga se erguer que você consiga ter uma estrutura melhor. Aqui aí é uma questão de economia de país. Aqui está sempre dentro de limitações. Olha, né? Para quem visita o memorial do Barcelona, faz o tour do Barcelona, não dá pra comparar. Aí você fala, cara, tu vai visitar depois. Vou te falar, o memorial do Corinthians é mais moderno. Posso falar porque eu conheço os dois. Eu conheço os dois. Não, mas você tá sendo. Não tô. Analisando o Memorial do Barcelona, que é legal também. É legal também. Não, mas é que tá, é legal também. Mas, já visitei o do Corinthians, o do Corinthians é muito mais moderno do que o do Barcelona. Tô falando sério. Bastante brincadeira. Tô falando sério. Eu estava lá no mesmo dia que o Mano. Acabou a visitação, o Mano falou: meu Deus, eu nunca vi nada igual. Não foi isso, vem com esse papinho pra fazer uma média pro torcedor. Fala, Mota, você tava junto, Mota. Não, é legal. Você tava junto. O Museu do Barcelona é legal porque tem aquela orelhuda. Aquela coisa mais linda. A orelhuda chama atenção. Não é só isso. Tudo mais, não. Fora isso, mas a orelhuda ali, você pega ali aquelas três tazas assim, uma do lado da outra, é um negócio cabuloso. Aí você vê lá a história do Cruyff. Você tem lá a história de jogadores que fizeram sucesso, Ronaldinho Gaúcho, Romário. Aí você chega lá no Corinthians e vê a foto do Basílio. Mas peraí, Basílio, top. Top. Nenhum jogador do Barcelona tem o carinho, tá certo? Eu vi o Cruyff que eles fizeram. Deixa o Basílio morrer pra você ver o que vai acontecer também. Mas não vai morrer agora. Tá louco? Tô falando homenagem. Oi, Cleiton. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Olha essa boca pra lá. Mas não vai morrer o Basílio. Cleidson Martins. É, igual de manteiga. Cleidson. Um abraço aí pra galera do grupo aí da NBA. Um abraço aí pra minha família, logicamente. Gustavo, se quiser me contratar, cara. De novo? Cara, você quer puxar o tapete do rapaz. Tchau, Gustavo deu tchau pra você, velho. Eu entendo que outros países têm uma estrutura melhor, mas, cara, tem coisa simples, básica. Põe uma TVzinha de 32 polegadas, eu faço a doação pro São Paulo. Faço, só colocar a TV e deixa passar os melhores gols. Você fala, faço doação, duvido que você doe. Pode marcar aí, vou lá 32 polegadas e levo na mão do Gustavo. Ele falou que vai doar uma televisão de 32 polegadas. De quanto? 32 polegadas. Vai dormir. Vai. Memorial, você quer botar a TV de 32? Vai caçar. Tchau, Cleiton. Tchau, você é muito chato. Falou mal de São Paulo, é chato. Esse foi o momento sem parar. Agora mudando um pouco de assunto, nesse fim de semana, sabe o que eu fiz? Eu troquei aquelas caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Continuo com toda aquela comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora, meu carro tá mais bacana. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Porque agora, com o único adesivo, eu passo por pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas, né? Pelo amor de Deus, com moeda no bolso. E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer do automóvel. E sabe o que é melhor, RG? Sim. Tem tudo numa conta só em até 30 dias. Exatamente. Sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Diga para quem não tem. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo. Sim. E você vai encontrar a loja mais próxima. Aí você também pode encontrar no site semparar.com.br. Boa. Isso é o Sem Parar. Moderno, tá sempre para frente e é uma mão na roda da vida da gente. Tá bom? Sem parar, sua vida no seu tempo. Vipão. Estádio 97, oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também o grupo Esser, construindo com valor. Estádio 97 agora. Ah, o Benjamin vai falar do Extra. Fala, Benjamin. É isso aí, amigo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Então segura o coração, porque amanhã é dia, minha gente. Dia de jogo, dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar aquela Itaipava bem gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar no campeonato. Mas e você, hein? Pois é. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer, viu? Porque você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso mesmo. Está aqui ouvindo a Energia 97. Lembrando, hein, pessoal? Tem um resort do Estádio 97 chegando, hein? Sim. De 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort. Não deixa de fazer a sua reserva. Deixa eu confirmar, inclusive, mais uma atração. O Autorama da Slot Car Brasil. Aê. Também pra galera que gosta de brincar. Putz, o filho do Benji vai ficar lá 3 horas, 15 horas. Vai rolar o resort do estádio. Monstrinho, faça hoje mesmo a sua reserva no 2896-4665. Esse é o telefone. 2896-4665, tá bom? Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. E ó, já são mais de 100 apartamentos reservados. Já? Mais de 100 apartamentos reservados, é. Nós estamos aí há um mês do evento. Putz, então esgotar, é sinal de que a coisa vai bombar. De novo. Não deixe para depois. Aproveite para parcelar enquanto é possível. Boa. Tá bom? Agradecer. E chegaram os uniformes, hein, do Torneio de Society. Também já deu uma degustada aí. Agradecer o apoio da Cassineira, do edubotões.com.br e também da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Posso falar? Fala, Motinha. Ô, Gustavo. Oi. Mas é uma pergunta difícil agora, hein? Mais que as anteriores. Essa aí é uma dúvida assim, que muitos torcedores estão falando. Mas é mais difícil dele responder ou dele entender? Dele responder. Sim. Essa aí não dá pra vaselinar. Muitos torcedores estão falando aqui, surgiu a história, né? E quando você voltou pro São Paulo, você fez uma exigência pra ganhar comissão na venda de jogadores. Isso é verdade ou mentira? E se você acha que isso é ético e tem conflito com o seu cargo? Não, isso é facilmente respondido. Talvez seja a mais fácil de todas as outras. Ah, é? É. Então vamos lá. A do Denis é mais complicada. Se vai renovar ou não. Quando eu voltei ao São Paulo, na discussão da minha relação profissional, surgiu o interesse do clube em fazer uma remuneração variável com base em alguma performance que fosse avaliada. Uma das possibilidades que se cogitou foi em relação ao aproveitamento econômico que o futebol pudesse produzir, e assim o clube sairia obviamente beneficiado pelo trabalho, que não é só meu, mas seria de vários. Isso dentro de um conceito de meritocracia que se pretendia, como se pretende estabelecer em todo o departamento de futebol, que é a remuneração variável. Exatamente, com mais variados conceitos. Nesse processo de debate surgiu uma ideia que poderia ser alguma participação de um benefício econômico ao clube. Isso ficou por amadurecer e posteriormente, inclusive por iniciativa minha própria, pessoal, antes mesmo, né, durante as conversas, passado algumas semanas, eu tomei a iniciativa de procurar o presidente Leco e comuniquei a ele que não me sentia confortável com aquela ideia que a gente havia comentado e que portanto eu solicitava que aquilo não fosse levado à frente, o que foi prontamente atendido pelo presidente. Então, pessoal, o Gustavo respondeu, não existe comissão para o jogador vendido. Não existe qualquer relação. O clube continua tendo interesse dos mais variados profissionais em ter uma relação de meritocracia, de bônus por performance, mas no meu caso, se vier acontecer, você pensa, quando vier acontecer, outros são os parâmetros e não esse. O São Paulo pensa em implementar assim para jogador um bônus por título, como faz, dizem que o Boca faz isso, né? Alguns clubes, o São Paulo faz também. Nós temos relações individuais com muitos atletas, em que certos, especialmente a condição de titularidade, eles dão um benefício. E também todos eles têm uma premiação por conquistas, sejam conquistas intermediárias ao longo do campeonato e obviamente por títulos, onde momento em que todo o elenco e todo o pessoal que trabalha em favor da conquista, não só atletas como o grupo de apoio, o administrativo, né, a comissão técnica, seja fixa, seja aquela que vem contratada, também se beneficia das conquistas. Então nós temos essa relação de recompensar financeiramente as conquistas que o clube vem ter em relação aos seus profissionais. Ô, Gustavo, o São Paulo estabelece, como alguns outros clubes aí, teto, limite para salário de jogador e todo o salário é na CLT ou ainda continua aquele esquema de uma parte CLT, outra parte direito de imagem, esse tipo de situação? O São Paulo, ele historicamente, e boa parte do nosso trabalho é manejar a identidade do clube, aquilo que representa o que o clube é para o seu torcedor. O São Paulo, tradicionalmente, historicamente, tem parâmetros financeiros que são muito sólidos, sem aventuras, sem riscos e sem comprometimento do vamos dizer, do seu caixa para o futuro. Então, administrar a remuneração de atletas, investimentos de atletas, para a gente é uma grande responsabilidade, porque eu tenho que seguir aquilo que é histórico, aquilo que é parâmetro que o clube entende como adequado. A gente tem, de fato, uma referência de remuneração. Eu costumo dizer que a remuneração do atleta, quem faz, é o próprio grupo de atletas. O grupo, ao identificar que aquele atleta tem uma representatividade maior ou menor para a torcida, para si mesmo, em conquista, dentro e fora de campo, como liderança, eles mesmos encontram os seus parâmetros e nós somos administradores disso. Não podemos alguém que o clube, que o grupo entenda receber mais, que receba menos, e também vice-versa, porque senão você cria discrepâncias e todo esse equilíbrio se desmonta. Então nós temos referência sim de remuneração, enfim, e também administramos conforme o atleta, onde ele se enquadra dentro desse contexto que, como eu falei, o próprio grupo de atletas se entende um ao outro. E tudo e, CLT? Não, todos eles recebem parte em CLT e parte em cessão de direitos de imagem. Isso recentemente foi consolidado pela lei como possível, como sólido do ponto de vista jurídico. O São Paulo praticava e continua praticando. Mas, ô Gustavo, é o seguinte, tem muita gente, muito juiz no Ministério do Trabalho que não reconhece isso como só direito de imagem e incorpora o salário. A maioria deles, Sombra, não entendia antes da alteração da lei, que se não me engano é do ano passado, do ano retrasado, em que consolidou a possibilidade legal de se fazer, de se reconhecer a imagem. E como você acha que vai ficar agora? Que aumentou a tributação sobre os contratos de direito de voz e de imagem. Você viu? Num pacote de maldade, ou melhor, pacote da Receita, na semana passada? Sim, eu não estou totalmente inteirado, mas eu tenho conhecimento, isso foi uma medida provisória do final do ano passado. Essa medida provisória não foi julgada antes da virada do ano, então o princípio da anuidade para fins de tributação faz com que em 2016 esse tributo não seja majorado. Então é talvez um conceito legal, jurídico, quer dizer, eu não sou um grande, profundo conhecedor, mas são as informações que eu tenho. Então isso não causa impacto, ao menos em 2016, para nenhum dos profissionais que tem sua licença cedida para terceiros. Os caras vão ficar chateados, hein? Hã? Os jogadores vão ficar pé da vida, hein? muitos ficarão, não só jogadores. E o bicho não amanhã? Não só jogadores, é verdade. E o bicho amanhã vai ser grande? Tem mala ainda no vestiário? Oi? Sim ou não? Tem mala no vestiário? Sim ou não? Não tem? Isso é coisa do passado. Não, mas tem que ter, Gustavo. Tem que ter? Por favor. Não tem mais aquilo de chegar o jogador no chuveiro, dar um bolinho de dinheiro? Vai no saquinho. Não, isso é folclórico. É lenda? Isso é antigo, antigo. Mas o Juvenal hoje, fazia mas hoje em dia não tem um prêmio? O Juvenal disse que ele levava dinheiro no chuveiro. Não, mas lembra? Não tem essa história hoje, de chegar hoje, lá. Hoje não acontece. Ó, pessoal, depende da vitória de hoje, vai ter um prêmio legal pra vocês no final do jogo. Não tem isso. A mecânica não é essa, embora eles são recompensados financeiramente por algumas conquistas e elas podem ser uma partida ou outra, assim como uma partida metas amanhã ao longo importante. Uma partida importante, mas a mecânica de pagamento não é mala no vestiário, não é assim que funciona. Hoje todo o dinheiro de clube tem que ser contabilizado, então é transferência bancária, é uma operação sempre visível. Quem defende isso é o senhor. Eu defendo a mala branca mesmo, eu tô nem aí. Não fala, dá briga, para. Que se lixe. A branca é diferente da preta. Gustavo, o indivíduo branca. Aí à sua direita, você acha que amanhã vai torcer freneticamente pelo São Paulo ou discretamente pelo São Paulo? É porque o Benja disse... Você acha que o Benja é São Paulino ou não, Gustavo? Vai se pegar vibrando ou não? Hein, Gustavo? O Benja disse que onde ele tem amigos, ele torce a favor. Então amanhã, o que você acha que vai acontecer, Gustavo? Eu ficaria muito... Você, olha, a gente perguntou para o Gustavo, não perguntou para você. É o Gustavo que vai responder. É o Gustavo que vai responder, não faz pressão, desliga o microfone dele. O Gustavo vai responder por mim? Não, a pergunta é para ele. A pergunta foi feita para ele. Vai, Gustavo. E aí, Gustavo? Eu acho improvável, mas espero que ele torça. Improvável? Improvável? Você não acha que ele tem um quê de São Paulino? Gustavo. Gustavo, você acha que ele não tem um quê de São Paulino? Ele me conhece, tá vendo? Perguntar pra um cara que responde. Mano, pra quem o Benja vai torcer amanhã? O Benja tem ali amigos, ó. O Ataíde é amigo do Benja. O Gustavo é amigo do Benja. O Rogério Senna é amigo do Benja. O Leco. O Leco é amigo do Benja. Então... Ele gosta do Michel Bastos. Tá Milton Cruz. Marco Aurélio é assim. Eu adorava o Juvenal. Velho, vai gritar na janela. O Juvenal não faz falta. Não. Ele Você vai gritar assim? Vai. Jason. O campeão voltou. É. Tricolor. Jason. O Juvenal não faz falta, Gustavo? Deixa a mim. Você vai gritar na 5, o mano falou? Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Não canta essa música. Essa música é mó zica, velho. Ô, Gustavo, é você também? Ô, Gustavo, o Milton Cruz saiu chateado do São Paulo. Uma das coisas que eu ouvia e muito falar, eu não acho certo o que fizeram com ele. Ele estava encostado lá, não estava? Ele foi encostado. Nem para as viagens ele ia mais. É, o Milton é um profissional que conquistou e fez muito pelo clube. Bota, o Gustavo está falando. O Milton é um profissional que conquistou muito e fez muito pelo clube. E como tal, merece todas as reverências e todo o reconhecimento por parte das pessoas que lá trabalham. Talvez ele tenha conquistado aquilo que nós não seremos capazes de conquistar, né? Vamos fazer muito esforço. Então ele merece as reverências que hoje trabalha, deixou uma história, um legado importante no clube. E tenho certeza que os torcedores agradecem o esforço que ele dedicou, porque foi parte importante de conquistas que hoje a gente se honra. Mas ele foi colocado de lado lá. Não foi colocado de lado. O Milton, na virada do ano, foi lhe proposto uma atividade que ele seria plenamente capaz de desempenhar. Era um projeto, como é um departamento em constituição. E depois o que aconteceu foi uma dinâmica de trabalho e que, quando se chegou a uma conclusão de que o Milton não continuaria mais conosco. Agora, não foi, acho que a palavra não é essa, encostado. Foi lhe oferecido um projeto que é exatamente condizente com aquilo que ele tem de capacidade, que é observação e diagnóstico de atletas. Entendi. Bom, vamos agradecer a presença então do Gustavo. Obrigado. Gustavo. São Paulo Futebol Clube aqui. Desculpa, valeu, pelo Gustavo, Benja. Pergunta. Obrigado aí pelas respostas aí que você deu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre um prazer. Em especial porque por meio de vocês a gente tem acesso, não só ouvindo e respondendo alguns, mas acesso à torcida de uma forma direta, coisa que é tão difícil. Eu sei que o torcedor preza e tem todo o direito de nos cobrar, nos questionar, ouvir nossas respostas. Porque todo o trabalho, toda a energia, os finais de semana perdidos, a família que a gente é obrigado a não encontrá-los como deveria, também é feito com muita paixão para o torcedor. Prestar contas é de fato o nosso trabalho, é parte do nosso trabalho, então nós estamos totalmente à disposição. E nenhum veículo mais apropriado para isso do que vocês, porque vocês colocam o torcedor em contato com a gente para muito direto. E Renan titular e Michael como reserva, hein? Mas é o Gustavo. Você tá falando isso pro Gustavo? Dá um recado, Gustavo, lá dentro, né, velho? Inclusive, assim, muitas perguntas foram feitas através das mídias sociais e a gente nem repassa, porque, assim, cara, gente perguntando do marketing, de patrocínio de camisa, gente perguntando da empresa que vende ingresso. Teu setor é o futebol, então eu peço desculpa aos ouvintes que fazem perguntas que não tem a ver, né? E essa participação do torcedor, posso falar em nome do clube, ela é muito importante. Então, esse torcedor que te enviou a mensagem, rede social, etc. Se puder entrar em contato com o clube por meio dos canais, quero que vocês, torcedores, saibam que todo o nosso trabalho é voltado diretamente para vocês. Como eu comentei, falhas, equívocos eventualmente acontecem, porque humanos somos também. Agora, todo mundo que é envolvido no São Paulo faz com muita paixão e nessa gestão do Leco, ele tem falado muito afirmativamente. Reencontro com o torcedor. Esse é o nosso mote, então. Esse tipo de relação, questionamento, críticas, nós estamos abertos e tenho certeza que todo São Paulo está para encontrar as melhores soluções. Gustavo, inclusive, em relação à coisa de patrocínio, venda de ingresso, eu podia dar o telefone do Mansur no ar, que é a pessoa mais apropriada. Podia dar o celular do Mansur, um contato mais direto com o torcedor. O que você acha, Benjamin? O Mansur é o cara mais bonzinho do planeta, ele não merece isso. Não merece isso. O Mansur é... Não, mas, ó, por exemplo, Sombra, todo ouvinte, ele tem um priminho, tem um irmão, tem um sobrinho que joga muita bola. Você não podia passar seu WhatsApp aí, Gustavo, para até os caras mandarem vídeos, coisas do tipo, assim? Seria até uma forma de você peneirar alguns jogadores aí que podem ser possíveis jogadores do São Paulo. E o mano que o mano falou tem razão. Quem tá mandando uma mensagem pedindo seu WhatsApp, se puder, é o Luciano Botura. Ele quer ter o WhatsApp, se ele pode dar sugestões de jogador para você, ele pode? Ele já o faz. Então tá bom. Palmas aí pro Gustavo, obrigado pela visita no Estádio 97. Obrigado. Valeu. Ó, atenção, Mano e Domênico, temos o resultado da enquete. A pergunta era, se os times de futebol fossem antivírus, qual teria a melhor proteção? Arrisca um palpite de quem ganhou, Dodô? Opa, não tem graça a enquete aí, não tem a menor graça. Claro que o Verdão aí já ganhou, as do Corinthians aí, tomou dois gols em casa daquele time ridículo do Nacional. Agora, você imagina só uma proteção assim no meu smartphone ou computador? É, ia ficar infestado de vírus aí, está de brincadeira. Ah, ganhamos. Falou o nosso cego aí que foi eliminado na primeira fase. Está de brincadeira, né, porco? O Corinthians teve a melhor defesa do último Campeonato Brasileiro e o único jogador que saiu foi o Gil. É claro, Sombra, é evidente que o Corinthians tem a melhor defesa, tem a melhor segurança. É muito maior do que o Palmeiras, tá na cara. É então vou revelar agora o ganhador da enquete. Ah, vamos ver. Vamos foi ver. O Corinthians. Ah, chupa! 55% dos votos. Ah, chupa, prego! Chupa, Domênico Gatto! Isso. Eu sempre soube e disse aqui, Domênico Gatto, a proteção do Corinthians era muito melhor que a do Palmeiras. Óbvio que é. Mas ninguém vai colocar do time para proteger o seu smartphone, não é? Então, se você quiser proteção para o seu aparelho, é fácil. Envia a palavra GOL para o número 22030. Quer proteger? Pôr um antivírus bacana no seu celular? Sim. Manda a palavra GOL para o número 22030. Manda GOL via SMS para o número 22030 e você vai ter o melhor antivírus para o seu smartphone. Vou repetir. A palavra é GOL e o número é 22030. Uma tropa de elite de técnicos vai verificar qual o melhor antivírus pra você e pronto. É só baixar e instalar, mano. Boa, Sombra. Então é isso aí. Mande GOL, a palavra GOL, pro número 22030. Perfeito. Tá garantido. É isso aí. Baixa lá o antivírus, legal demais. Top. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio também tem oferecimento da Acer. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Acer, porque você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Acer. E aí, tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? Ah, você tem que procurar a Dutra Máquinas, lá você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas, e na Dutra Máquinas, você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro? Furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker também tem aspiradores portáteis, além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, não é não? É sinônimo de qualidade, a garantia de comprar uma excelente ferramenta para cuidar bem da sua caranga. E para melhorar, tem uma oferta incrível para você que passa horas no trânsito pesado ou você que vai viajar. Já pensou em manter a sua bebida gelada enquanto dirige? Na Dutra Máquinas, você encontra a mini geladeira portátil Black & Decker com capacidade de 6 litros e funciona no acendedor 12 volts do automóvel. Sabe quanto você vai pagar? Apenas R$ 10,28,90. Apenas R$ 10,28,90. Visite uma de nossas lojas ou compre online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Opa, Estádio 97 chegando ao final, RG. Quem ganhou a camiseta do estádio? É, mais um programa. Bagaça foi embora. Ricardo Argoso. Ricardo Argoso ganhou com o apoio da fitcamisetas.com.br. E os bonés Vista Aérea, quem ganhou? O Leandro Domingues. Leandro Domingues, parabéns. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou o jogo sem de parar. Dados sem parar? O Jeová, que falou assim, na contramão de tudo que falam, sim, eu torceria amanhã para o São Paulo contra o Galo. O Jeová falou isso? Tá aqui, não, eu juro, não é de sacanagem. Mas o Jeová é legal, é legal. Imagina, joga São Paulo e Santos, ele fala que ele guarda o ganso numa casa.